começa mais uma prorrogação. Eles são deuses, são loucos, são feiticeiros. O prorroga é demais. Porra é essa? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é de... Você nunca ouviu essa música? Caralho, já. Puta que me pariu, que música ruim, já. Porra, eu falei pra você que eu ia começar cretino. Eu ia começar cretino nível alto. Velho, na moral, velho. Era melhor tu mandar Xuxa. Ah, cara, as da Xuxa são especiais, cara. Tem que estar todo mundo aqui. Era o Marcos... Sabe o que eu pensei agora, velho? Um dia a gente tem que abrir com TV o Colosso, viado. Calma. Um dia a gente chega lá. Vamos com calma nessa porra. O Eru Marques está construindo o novo palácio dele no morro. Segundo ele, um grande palácio tem que ser construído do pó. Porque do pó ele veio, do pó ele vai. É. Nossa, isso era melhor ter começado assim do que com aquela porra daquela música. O Eru Marques também é conhecido como feiticeiro do pó. Nossa, velho. Mas o palácio é pra ele ou é pro gato dele? Aí é outra história, né? Eu não sei o que Floco de Neve pensa. Não. Né? Na verdade, o gato dele chama Balotelli. Olha que vergonha, cara. Cara, aí a gente já entende tudo. Não, tudo faz sentido agora. É coisa incrível. É, mas só tá eu e o Carlos aqui. O Crave não está. Né? Por que o Crave não tá? Porque ele, sei lá, teve que cagar na rodoviária. Cagar na rodoviária é ótimo, né? É como a gente falou, né, velho? A internet do moleque em Curitiba é pior do que a internet dele na mata. Não, isso é bizarro, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. É, ele tinha uma internet melhor na época que ele morava na fazenda. De qualquer forma, pra quem não escutou, o Gasp Show 3 tá no ar, né? O 02. É 3, mas é o 2. Não tá no feed porque, cara, o feed é muito estranho. Sabe? É, por isso que a gente tá avisando aqui, tá? O feed não tá. Problema, outro problema lá. O que você quer dizer, Carlos, sobre esse último Gasp Show? Que nós tivemos... Não, eu queria falar uma coisa. Mas sabe como é que é? Tipo... Não, para. Eu só queria dizer que eu achei o final genial. Só pra quem escutou o Gasp Show, talvez entenda a reverência, né? Porque, né? Voltou os problemas de MD, né? Não dá pra ser perfeito. Um deu certo, dois já é demais, né? Caga. Cara, já tem 3 podcasts em 3 semanas, já é um recorde. Porra, cara, a gente tá fazendo podcast e fazendo projeto tudo ao mesmo tempo, velho, cara, não. Não, que só está acontecendo graças à habilidade de produção podcastal da equipe Deluxe. Com certeza, concordo plenamente, a equipe Deluxe revolucionando o modelo de fazer podcast nesse país, tá vendo? Com certeza, apoio 100%, mas a gente tem que falar de futebol, porque é disso que fala esse podcast, então bora falar de notícias. Hector e Mondo, Young Eddie G, Chavo meant the most to me. Ah, como eu gosto dessa banda que fala do Tchau Velho Guerreiro. Cara, é muito maneiro, cara. Um álbum que fala inteiro de luta livre. É sensacional, é muito bom. Recomendo que escutem Mountain Goats. Só pra constar. Cara, tem que ter muita criatividade pra fazer um álbum assim, cara, sério. Cara, e é sério, ele tá ganhando notas bem altas da crítica, cara. Provável que no final do ano esteja cotado aí como um dos melhores álbuns de rock, indie rock. Pô, show. Esse álbum é muito bom, sério mesmo, galera. Escutem, que vale muito a pena. Mas a gente tá aqui pra falar de uma coisa que não vale a pena, que são as avaliações do Globo Esporte, né? Essa matéria, nossa, é um jornalismo de primeira. Nossa, cara, tipo, como mantendo a regra da casa, né? A gente vai falar mal de alguém, A gente vai falar do mal do Globo Esporte, que fez uma matéria horrível. Na real, você entra na front page do Globo Esporte, você só vê merda, na real, né? Na real, cara, tipo, eles são bons em dar notícias, tá ligado? Vira e mexe desde da notícia em primeira mão, tá ligado? Mas, cara, matéria mesmo, cara. Mas você sabe porque eles dão notícia em primeira mão só porque eles são da Globo, ponto. Então, por isso mesmo, sabe? Tipo, porra, cara, na moral... Quem não conhece a Globo, quem é do Rio, principalmente, trabalha com jornalismo, publicidade, conhece a Globo. Então, puta, sério, cara, desiste. Cara, Globo é um antro, velho. Não, é muito ruim, cara. Inclusive, eu vi, como é que é o programa que o Thiago Leifert apresenta? Não quero nem saber, velho. Eu não sei, é o programa que ele apresenta amanhã. Cara, é muito ruim. É muito ruim, a única coisa que ele sabe fazer é falar bem do Messi. É a única coisa. Porque aí não tem como errar. É, cara, é só você ver o jogo da Champions League com Messi Neymar, velho. Não tem jogo, é só Messi Neymar, tá ligado? É isso. Inclusive, sempre assim, né? Você fala de jogador Europa, você fala de um jogador brasileiro, você fala da NBA, você fala de um jogador brasileiro, é só isso que ele sabe falar. De qualquer forma, o Globo Esporte fez uma avaliação dos elencos do Brasileirão 2015. E a gente só tá falando disso aqui porque é muito engraçado, cara. Porque tá umas paradas muito sem sentido. E como é que eles... Já olha pela estatística. É assim, é seleção, joga muito, agrega valor, compõe eleito, sujeito a vaias ou irrita a torcida. Ou seja, nem pra falar bom, médio, ruim, excelente, né? Tipo, a escolinha, eles pularam essa parte onde qualificava as coisas, né? Cara, velho, sei lá, dava, tipo, na minha escola antigamente era estrelinha, tá ligado? Ah, você dá 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, essas coisinhas. Bom, mas normal, tá ligado? Porra. Já é melhor que isso aí. É tipo o iTunes, né? Que você bota as estrelinhas pra musiquinha que você gosta. Cara, tipo o Google Play, tá ligado? Que você vai lá e dá... A pessoa aí que tem o Tinder vai lá e dá 5 estrelas pro Tinder, ver se pega alguém, tá ligado? Esse tipo de coisa. O Tinder, você pega alguém, não. É pra ver se você vai comer alguém, porque é só isso, né? Verdade. É só isso pra que ele serve, né? Se tá na seca, vai no Tinder. De qualquer forma, vamos aqui falar de Tinder. Quem sabe no futuro, né? Pô, ia ser muito louco se tivesse um Tinder... Só com as Maria Chuteira, velho. Aí assim. Nossa. Inclusive, as gatinhas que escutam Prorrogação, ó. Papai tá na praia. Deve ser home. Né? O Barney. Velho, tu tá mais cretino do que eu no Cretino Prorrogação. Cara, eu tô. Cara, a cretinice encarnou aqui, velho. Esse é o esquema, cara. É pra provar que dá pra ser divertido só com duas pessoas no podcast, sem interromper ninguém. Agora continuando aqui. Cara, a primeira coisa é seleção. É só o jogador que tá na seleção, ponto, né? Não é julgamento se ele pode ir pra seleção, né? Não, é com certeza. É tipo Robinho não pode ir pra seleção nunca, tá ligado? Mas ele tá lá, então ele é a seleção. Isso que me pariu. Aí no mesmo time do Santos, a gente começou falando do Santos, olha só. Gente. Nossa, que coisa. Aí, no mesmo time do Santos, o jogador que tá jogando pra caralho, que é o Lucas Lima, ele tá como... Joga muito, tá ligado? Porra, a gente sabe que ele joga muito, caralho, porra. Não é uma novidade, né? Né? Já há algum tempo, inclusive. A novidade seria se ele fosse a seleção, tá ligado? Aí valia sentido, que eu realmente acho que o Lucas Lima não podia estar na seleção brasileira. Agora, o que é irreal é, o Ricardo Oliveira tá como jogar muito e o Gabigol não. Porra! Falando nisso, o Gabigol fez um videozinho aí pra... O pessoal do PES, tá ligado? Porra, quem tiver seguindo o Pro Evolution Soccer aí no Facebook da vida, velho. Aquele videozinho ali, ó. Na moral... Acho que, sei lá, meu primo de 15 anos fazia. Nossa, caralho, cara. Coitado, caralho, Gabigol. Não, é sério, cara, vídeo é muito escroto, velho. Eu sei, eu acompanho o PES também na porra do Facebook. De qualquer forma, cara, é engraçado ver que o Lucas Lima joga muito e o Elano já não é mais nada, né? Com certeza. Não, o melhor de tudo é, tipo assim, como tá realmente muito atualizado, né? Tipo, o Guerreiro ainda tá no Corinthians. Cara, eles acabaram de lançar, tipo, tá na front page dos caras. Porra, tá foda isso, hein? Qual é a porra, Globo Esporte? Tá foda, hein? Mano, mas esse Guerreiro é seleção, né? É engraçado, que ele podia tentar. É seleção do Brasil, né, mano? Que é o Galha, velho? Aqui, tipo. Aqui na América do Sul ele só não joga na seleção de quê? Do Uruguai. Do. Sei lá. Do Uruguai. Uruguai e. Porra. Do Uruguai. Só. E Argentina? Talvez. Acho que não joga na seleção argentina. Atacante centralizado? Quem sabe? Ah, não, não acho não, velho. Tipo, até porque o Agüero pode fazer essa posição, tá ligado? Então, ah, mas... É que o Agüero não faz pivô, né? Ah, cara, tipo, vou te falar, acho que o Agüero faz qualquer coisa. Inclusive, chover. É... Falei que eu tô cretino, cara. Eu falei que eu tô cretino. É, agora, é engraçado que assim, é muitas coisas. Elias é seleção, cara. O Elias. Nossa, o pessoal força. E o Ralf, então, hein? Porra, não, Ralf, porra, joga muito, sacanagem, cara. Ralf joga muito, velho. O Ralf não dá um passe pra esquerda, tá ligado? Cara, eu fico surpreso também com o Fábio Santos. Agrega valor. Que valor? Que valor que ele agrega? É engraçado que não tem nenhum, irrita a torcida, tá ligado? No plano. Porra, o Wagner Love não irrita ninguém. O Erumat tava xingando ele, mas que putz. Cara, o Christian, cara, como é que o Christian, né? Tá, o Christian não entra em campo, tá ligado? Mas, porra, como assim, velho? O cara ganha 600 mil e fica no banco. Não, cara, não tem ideia. Eu me pergunto o que acontece com o Petros. O Petros não irrita ninguém. Toda hora ele é expulso, entra em confusão, faz uma merda, chuta alguém, pisa no árbitro. Não, vamos pros outros times aí, tá ligado? Tipo, a gente chega aqui assim, primeiro, Fluminense, tá ligado? É a seleção Fred, tá ligado? Tudo bem, Fred joga pra caralho, mas porra, já passou, né? Não, ele joga pra caralho aqui. Ele joga pra caralho no Brasil. Ele faz gol no Fluminense, tá ligado? Fora disso, não. Cara, aí tu vai olhar e tu pega assim, tipo... Porra, Kennedy, um molequinho que tá crescendo agora apareceu, tá? O moleque tá lá, acompanha elenco, porra. E aí o Pierre tá de agrega valor, tá ligado? Porra, assim... O Jean tá joga muito, cara. Porra. Jean, lateral escorraçado de São Paulo. Jean. Como pode? Marlon e Gun. Nossa. Cara, não, porra. E aí tu vai pro Inter? O Arangues joga muito, tá ligado? Pô, como assim, viado? O Arangues joga muito. O Arangues é seleção, porra. Ele não joga na seleção do Chile, caralho. Exatamente, tá ligado? Porra. Cara, na moral, isso não dá pra entender. E o Valdívia? O Eduardo Sacha joga muito, realmente joga muito, tá ligado? E agrega valor pro futebol moderno, tá ligado? Que porra, loirinho pintoso, tá ligado? Pá. Sim. E aí tá lá o Valdívia do Inter, tá ligado, galera? Agrega valor. Mas o Valdívia do Palmeiras joga muito. Eu não tô entendendo, eu acho que eles trocaram, só não é possível, cara. Tem que ter trocado. Eu não tô... Não, cara, não faz... Porra, o Valdívia é quem tá jogando melhor nessa porra desse time, mano. É, tá ligado? Tipo, não dá pra entender, tá ligado? Porra, se bem que no, depois do último... É, se bem que o último jogo do Valdívia é um jogo jogar muito, mas foi só esse. Porra, quando é que foi o último jogo do Valdívia? Foi esse fim de semana. Ah, foi esse? Cara, foi desse fim de semana, caralho, é o que eu tô falando. Foi velho. Cara, não acompanha time merda, tá ligado? Porra, como é que você acompanha o seu time? Cara, meu time não é merda pra mim, tá ligado? não, é só pra você. Que até pra torcida do Botafogo, como é que... Claro que você... não, velho. Na Série B meu time manda, cara, porra. Ah, é. Verdade. É, mas eu fiquei sabendo que quem tava liderando era o Bahia. Porra, acabamos de ganhar hoje. Vamos ver se o Bahia ganha também. Ou se ganhou, sei lá. O Bahia empatou. Aí, já passamos. Aí, lidão. Porra, Botafogo da massa, pô. Caralho. Eu fiquei surpreso que eu vi o jogo do Bahia e do Macaé. Porra, aí Macaé, moleque, Macaé vai subir, moleque. Mano, se prepara pra zoeira. Que assim, cara, eu imagino uma Série A com Chapecoense, Macaé, Avaí. Imagina uma Série A só com esses times. Cara, não, o mais engraçado é que o Vasco vai cair de novo e o Macaé vai subir. Puta, aí a zoeira vai ser a estreia, isso, tá ligado? Isso vai ser a glória eterna, cara. Nossa, vai ser espanhol. Mas a gente vai falar do Brasileirão, tá ligado? Agora, é muito engraçado isso, porque time do Cruzeiro, por exemplo, Leandro Damião joga muito. Parabéns quem viu isso. Inclusive, fez todo sentido pra quem viu aí a Libertadores, né? Realmente, pra caralho. Pra caralho, né? E o Paulo André joga muito. Ixi, nossa. Putz, o novo Maldini. Porra, é bom senso, né, gente? Porra, caralho. Nossa, cara, eu realmente não entendo. E é engraçado, é que do time do Cruzeiro, um dos poucos caras que realmente joga muito, assim, tá jogando muito, tem o Arrascaeta, dá desconsiderar, mas é o Mike. E, sim, tipo, ótimo lateral, cara. É tipo, agrega valor. Só se, tipo assim, camarote, né? Ah, velho, não, é tipo isso, tá ligado? Não rola, tá ligado? O moleque chega lá, todo anoitado, o moleque bota um Xandão na mesa, tá ligado? Bota um Black Label, porra, com certeza. Não, mano, aí as paradas, tipo... Mano, qualquer cara do Flamengo que tiver jogar muito tá errado. Qualquer um deles. Porra, vamos ver o Flamengo. Cara, que puta. Cara, é sério. Marcelo Cirino, Everton. Nossa senhora. Cara, eu gosto do Marcelo, tá ligado? Mas puta. Aí é, pô. É forçar a barra, cara. É caralho, tá ligado? Tipo assim. Não, o mais engraçado é que pra mim o melhor jogador que tem no. Melhor entre aspas, tá ligado? Ele, o Cirino e o Everton, tá ligado? É o Canteiros. E o Canteiros tá de compõe elenco, velho. Sim, é uma coisa muito engraçada. Cara, mas é isso que eu ia falar. Eu não tinha me tocado até agora o quão fraco é o time do Flamengo. Sim, sim. Só agora que eu olhei todo o elenco, eu falei, realmente, esse time do Flamengo é muito fraco, cara. Aí eu... Cara, vamos lá, o Almir tá aí, vamos lá, Anderson Pico. Não, é, pra um primo seu tá no time, né, mano? Você entendeu? Você não entendeu? Não. Arthur Maia. Ah, nossa senhora, que escravo. Porra, Carlos, não lembro seu próprio sobrenome. Foi fraco essa, mas porra. Ah, velho, sei lá. Eu queria ganhar um salário que ele ganha e comer os pepecas que ele deve comer. Né? Eu só achei engraçado o time do Goiás, que é um dos poucos que tem um irrita torcida, que é o Bocão. Qual será o problema dele? Fala muito. Qual será o problema dele, né, cara? Caralho, mais engraçado é o Joinville. 4 sujeitos a vaias, tá ligado? Porra, mas o Joinville é um time sujeito a vaias, né, mano? Não tem uma discussão nisso aí, né? O time do Joinville é uma bosta. Não, cara... melhor ainda, velho. Na moral, o Havaí é o melhor time do país, velho. Olha só que tem um time. É, tem outro primo meu, tem o Felipe Maia agora. Pô, meu caralho, tá, cara, você tem toda uma família jogando no futebol brasileiro, cara. É, cara, porra. E aí tu vai pra, porra, a gente tá comentando isso, né? Aí tu vai lá pra Ponte Preta, o principal jogador provavelmente do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Renato Cajá, agrega valor, tá ligado? Porra, mano, o Renato Cajá é monstro, velho. Só golaço, novo Dodô. O Dodô, pode crer. Já pode sair do Botafogo, pô. Já tô falando, já tô profetizando. O Renato Cajá no Dodô, mano. Inclusive, São Paulo manda o Pato embora e contata o Renato Cajá. Essa é a dica. Porra, manda o Fabiano embora. Renato Cajá. Cara, o Renato Cajá é muito melhor que o Luiz Fabiano. Cara. Tira embora e contrata o Cajá. O Luiz Fabiano, caralho, não consegue chutar de fora da área sem meter uma bica. É uma coisa surpreendente, cara. Cara, ele já corre mais que o Ganso, tá ligado? Então ele já é melhor meio campista que o Ganso. Sim. Agora, o que me surpreende, por exemplo, o líder do campeonato, que é o Atlético Paranaense, no momento, é um dos times que tem mais sujeito à vaia, cara. É, cara. Porra, Valtinho agrega valor, velho. Porra, só se for agregar valor na balança, tá ligado? Isso aí, ele agrega muito valor, né, cara? Pro Big Mac... pro McDonald's, né? Burger King agrega valor pra caramba. Entendeu, porra? Coca-Cola, acho que o Valdinho agrega valor pra caralho. Tá a Sadia, agrega muito valor, a Sadia. Porra, cara, o Valdinho tá agregando valor mesmo. Isso faz sentido, ele agrega valor, tá ligado? Agrega muito valor. Valor, concordo. Cara, eu acho que a gente falou de quase o Campeonato Brasileiro já inteiro, tá ligado? Praticamente. Falamos de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. E é isso, praticamente, que a gente tinha pra falar dessa porra. Então vamos passar pra próxima, que agora a gente já deu uma descontraída. Porra, aí sim, né, cara? Pá! Eu gosto da sua forma de pá! Oh. É só tipo, tô com asma, eu tenho que respirar. Cara, tipo, é só na sonoplastias melhores que o Gutinho, tá ligado? Mas tirando isso. Tá virando essa porra? Vamos falar aqui um pouco de coisa interessante que aconteceu aqui. Torcida do Olímpia rouba troféus do Guarani do Paraguai. Cara, é muito bom, pô. Se quem for ver aí as notícias, tá ligado? Tá no Trivela aí, galera. A notícia é que o pessoal do Olímpia brigou com a polícia, invadiu a sala de troféus do qual o nome do Guarani do Paraguai, que eliminou o Corinthians, tá ligado? Grande Guarani. E, porra, pegou os troféus, levou pra arquibancada, fez mó ruê e depois jogou tudo de volta dentro do campo, tá ligado? Tipo, não preciso disso. Cara, eu não entendi porque eles jogaram de volta, é isso que eu tô me perguntando, cara. Porque assim, eu entendo que é pela zoeira, tá ligado? Tipo, pô, não preciso desse troféu. Mas assim, eles podiam ter vendido aquela porra, né? Né, cara? Tipo, cara, mas eu te falei antes, cara. Pra mim, isso tá parecendo aqueles filmes de, cara, sei lá, tipo, Universidade dos Monstros, tá ligado? Quando eles roubam o troféu. Tá não, é tipo qualquer coisa de universidade, tipo aquela americana, a Alpha, Delta, Ômega, vai isso, tentar zoar a outra. Aí, Sempre é alfa, beta, ômega, tá ligado? É, tipo, eles só botam várias letras gregas sem sentido nenhum. Alfa, beta, ômega, sigma. É tipo, qualquer coisa, né? É. E aí sempre tem uma parada que tem que roubar alguma coisa, tipo, o grande coelho, o mascote da universidade, tá ligado? É tipo isso, tá ligado? Aí ele chega lá, é um bode, tu tem que levar o bode embora. Não, e sempre tem a cena clássica de que eles passam do meio de uma festa com várias minas nuas de gente bêbada correndo com essa porra. É, isso aí. Porra, às vezes quando eles ficam bêbados, eles perdem a parada. É tipo o primeiro caso com o tigre, tá ligado? Pô, ia ser muito louco ter um tigre como símbolo e mascote, tá ligado? É, mas aí eles teriam que roubar outro time. Porra. Já ia ser louco tu ter um tigre, tá ligado? Se tu roubasse outro, tu tá fudendo. Não, você tem que roubar o do tigre, tu... Não, isso que eu tô falando, cara. Porra, aí ia ser louco, velho. Como é que tu rouba um tigre? Ah, cara. Uma carne, né? Você chama ele. Uma carne. E como é que tu leva o tigre pra festa, moleque? Bêbado. Ah, pega, bota a carne na ponta de uma vara e sai com o carro, velho. Cara, tudo é possível, velho. É possível, cara. Usa alguém de sacrifício. Já mostrou que é possível, velho. Cara, tudo é possível, cara. Eu acredito no American Pie, pra mim aquilo é verdade, aquilo acontece. É totalmente verdade, naqueles jogos ali, aquela loucura toda. Não, pra mim, todas essas paradas aí que eu vejo aí, Superbad, que seja, todas essas merdas aí, filme louco, Superbad, eu acredito, cara, acredito em tudo. Projeto X. Não, nossa, acredito em todas essas porra aí, pra mim tudo é verdade. Na realidade, assim, tá no cinema é verdade. Não, melhor ainda, cara, sabe qual o melhor mascote de todos que tu poderia ter que nunca seria roubado? Qual? Porra, moleque. Um hipopótamo. Cara, qualquer um roubaria um hipopótamo, cara. Claro que não, cara. Eles vivem dormindo no mó tempão, viado. Não, é só botar aquele pôster do Madagascar lá com a hipopótamo. Vem atrás correndo, mano. Nossa, coisa escrota. Eu falei, eu tô cretino hoje, cara. Caralho, velho. Eu tô muito cretino hoje. Vamos passar pra próxima, que senão a cretinice aumenta. Está gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! FIFA, o jogo de futebol, não a entidade corrupta que falaremos depois, anunciou que terá times femininos no seu próximo jogo. Olha só que coisa, é a inclusão. É legal, cara, pô, vai ser legal ter uma, tipo assim, tu sabe aquela Master Leaguezinha? E você bota a Marta do lado do Neymar, tá ligado? Porra. Sim, e aí você vai ter a Hope Solo, que provavelmente vai ter 99 de prega aberta. Ah, tá, algumas pessoas entenderam. Nossa, cara, puta. Cara, na moral. Mas olha só, vamos falar um pouquinho sério. É legal, porra. Tipo, é um mercado que ninguém trabalhou ainda. Então, porra, joinha pra FIFA, tá ligado? Porra, mulheres vão adorar, tá ligado? Tem aquelas gamers que já jogam futebol e tudo mais. Tem poucas, né? A maioria de mulher gamer não joga futebol, joga outros jogos. Mas, porra, é legal, tá ligado? Porra, ver a mulher ganhando espaço nessa parte. Principalmente no futebol, que, porra, não tinha espaço nenhum, tá ligado? Sim. Agora, vamos falar sério, tipo... Cara, eu quero muito ver os níveis de força dessa porra, cara. Cara, é isso que eu quero saber. Eles vão colocar os dados de acordo com todo o geral do futebol ou de acordo só com as mulheres, tá ligado? É, tá ligado? Porque, tipo assim, beleza, a Marta joga pra caralho e se deixar até no meio de homem, tá ligado? Mas e as outras, tá ligado? Porra. É, então, porque, tipo assim, beleza, você bota a Marta lá, você bota 99 de drible, tá ligado? 99 precisa, foda-se, tá ligado? Porra, tá certo. Agora, você pega as outras, mano, porra, mano, os times vão ser, tipo, todos uma estrela, tá ligado? É, cara, tipo, porque tu vai pra poder zoar, tá ligado? Tipo, sei lá... Não, cara, não, racismo não, tá ligado? Deixa não, eu falar, já tá, não, só segura a onda. É, eu ia falar que, assim, ia ser da hora se eu pudesse jogar os homens contra as mulheres, né, mano? Sim, tá ligado? Por isso que eu falei, tá, de mesclar a porra da Master League e tudo mais, isso ia ser da hora, tá não, ligado? Isso fazer um zoado. Não, imagina só, aí você pega, tipo, o Rooney, aí você dá um carrinho violento numa mina, e Blay Maria da Penha, o Rooney é preso. Tipo, fora por ter batido mulher. Entendeu? Ah, cara, pro Rainer é normal, tá ligado? Porra. Sim. Aí, mano, cara, imagina as coisas muito escuras, tipo assim, Ribéry se apaixona por sei lá quem, tá ligado? Caralho, isso é muito engraçado. Tipo assim, mulher jogando contra o Tevez e desiste porque o Tevez é muito feio. Tá? Tevez assusta as garotas. Né? Tipo, tá ligado? Tipo, jogo foi interrompido porque Cristiano Ronaldo resolveu trepar com todas, tá ligado? Cristiano Ronaldo sarrou todas as meninas, não sobrou ninguém. Exatamente, tá ligado? Porra. Porra, as minas desistiram porque o Mario Götze deixava elas com muito fogo na pepeca, tá ligado? Porra. Nossa, é verdade, né, cara? O excesso de morenice de Luquita acabou com o jogo. Porra. Olha só que coisa. O Pogba, negro maravilhoso. Destruiu. Tipo, é basicamente vai virar uma interação social da parada, né? Entendeu? Não é mais um jogo. É tipo, vai ter várias vezes que tipo, você monta um time, aí vai ter lá sex appeal, tá ligado? Sabe, a característica especial do time. Pô, esse time tem sex appeal muito maior que o outro. É, pô, aí, tipo assim, se tu for pegar alguns times por aí, tá ligado? Pô, o time da Alemanha e dos Estados Unidos e da Suécia também tinha várias gatinhas, tá ligado? Pô, depois se olhar. A própria roupa solo que tem as pregas abertas aí é a gata, tá ligado? Puta, aí já rolar, tipo assim. Cara, você tá no meio da Master League, vazaram fotos de roupa solo, elas ficaram fácil mandar três partidas. Caiu no WhatsApp. Caiu no WhatsApp a roupa solo, três partidas fora. Tá ligado? Na net. Você começa a tomar punição, tá ligado? É tipo assim, é o risco, né? Sabe, olha que coisa agressiva. Vazou no WhatsApp. Aí, tipo assim, ai, caralho. Vem a notificação, tá ligado? Nudes de tal jogadora, tá ligado? Puta, cara. Aí, tipo assim, primeiro jogador travesti, Ronaldo fora de campo. Acabou. Tá ligado? Cara, ia ficar. Nossa. Ia rolar uma loucura, mano. Cara, essa aí é assim, é legal. Pra mim é zoado pra caralho. Dá pra criar um jogo assim. Tá, mano, vamos zoar pra caralho. E assim que tiver o FIFA pra PC, a primeira coisa que vai surgir é mod das mina pelada. A primeira coisa que vai aparecer. É o que aconteceu com o Tomb Raider na primeira vez que usaram o Tomb Raider, tá ligado? É a primeira coisa que acontece, cara. Que é uma das leis da vida, né? Existe uma pornografia de tudo. E se ainda não existe, vai ter. É isso, cara. Essa é a realidade. Primeira regra da internet, pornografia que manda. Cara, na real, essa é a realidade. A pornografia que manda em tudo, né? Quem sabe, o FIFA não surgiu como um jogo de sexo originalmente, né? É, não, cara. Chamava Surubão 94. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de FIFA, porque esse é um assunto que tá bombando aí nas internets, nas social medias, na televisão, no mundo, né? Exceto pra algumas pessoas, porque eles estão sem televisão, porque estão presos. Escândalo da FIFA, FIFA Gate, tantos outros nomes. Que rolou? Fudeu geral pra FIFA, mal galera foi presa, tão indo atrás de tudo, FBI caiu matando, fudeu geral, Romário tá feliz soltando fogos. Essa porra aí, tá ligado? Cara, tipo, eu tava vendo alguns programas esportivos hoje e o que mais a galera falava é que, pô, cara, finalmente rolou uma justiça pra essa galera que se achava, tipo assim, acima do bem e do mal, tá ligado? E por mais que a gente pense que pode mudar o futebol e tudo mais, tipo, não vai mudar agora, com certeza, tá ligado? Até porque, tipo, muita galera aí que tá no meio do futebol é farinha do mesmo saco, tá ligado? Mas, tirando isso, velho, pô, é uma esperança, né, velho, pelo menos. Sim, é, tanto que, assim, o Blatter acabou de renunciar, né, no dia dessa gravação, né? Sim, sim. E, assim, aí eu vi já, a ESPN tava falando disso, e eles falaram assim, é legal, o Blatter renunciou e o próprio Aidar tava junto. E ele tava falando assim, por que que o Blatter renunciou agora? Não é muito curioso? Que assim, isso já ia acontecer há muito tempo. Ele sabia que as investigações estavam acontecendo, ele poderia ter renunciado antes mesmo de tudo acontecer. Por que ele tá renunciando agora? Aí o Aidar falou, ele renuncia agora porque quando ele voltar da renúncia, ele vai poder se candidatar de novo. É isso que ele vai fazer. E aí o Aidar falou, é muito curioso isso, o presidente de São Paulo, quem não sabe. E aí os repórteres da ESPN estavam falando assim, vale lembrar que, independente do Blatter sair, a gente tem que lembrar que o problema é do sistema. É todo um sistema, todo um grupo corrupto. Então só tirar o Blatter não resolve o problema, porque pode vir outro que é tão corrupto quanto ele. Lembre-se que, eu ia citar o exemplo do Ricardo Teixeira na CBF. Saiu, mudou nada. Ricardo Teixeira indiciado já, pra quem não sabe. Já foi liberado, apresentado como mais um dos... Como é que eles... Co-conspirador. Não é mesmo? O quê? Co-conspirador, tá ligado? Na moral, cara, não. Eu sigo... palavras da Trivela. Se o mundo, se as investigações fossem um jogo de detetives, o mundo seria muito mais fácil, cara. Puta pariu. Verdade. Mas, porra, não, seria muito mais fácil, né? Agora, o Coronel Mostarda matou com o cara de Alavre na sala da cozinha, porra. Ricardo Teixeira rouba 6 milhões no jogo tal. É tipo isso, né? É, mas aí, é pra tipo que... isso. É, eu queria explicar um pouco pra galera, é porque tem muita gente perguntando como aconteceu, e tem muita gente, assim como eu algum tempo atrás, que tava bem confusa como tudo procedeu. A gente já tinha falado, inclusive, aqui no Prorrogação antes, sobre o acordo da ISM, né, International Sports Marketing, fala que eles tinham vendido a seleção pra empresa de marketing e tal. Isso faz parte do rolo. Que já foi confirmado que é uma empresa de fachada, que tem a sede na Arábia Saudita, né, velho? Então pode ter uma noção. É, tem sede e tem filial em Estados Unidos, Brasil e tantos outros países. É uma empresa de fachada completa, e essa empresa é responsável não só pelo Brasil, pela seleção brasileira, como tantas outras seleções e muitas outras coisas também, né? Mas vale ressaltar que a gente já tinha comentado disso, foi parte do processo que estava sendo investigado. O que aconteceu? Fizeram... antes de tudo, vale falar... todas as informações, parte delas, eu peguei com a galera do site do Trivela, lendo a reportagem deles e escutando o podcast deles. Então vai ter o link na descrição pro podcast do Trivela, em que eles explicam tudo isso e várias matérias que eles escreveram também, excepcionais, só sobre esse assunto dá pra entender tudo. São grandes, mas vai dar pra entender tudo, então eu recomendo vocês que leiam, e obrigado pro pessoal do Trivela por ter feito isso. A gente nem falou com eles, mas tipo, já agradeço. Porque se não fosse eles, nem que tá falando disso, tá? Eles merecem receber o mérito por isso. De qualquer forma, o que aconteceu? Alguém achou genial a ideia de... Por que a gente não vai lavar dinheiro no país que menos se importa se der merda com o futebol? E aí eles falaram, vamos fazer isso, vamos lavar dinheiro em Miami. Aí eu não sei onde a brilhante ideia. Eles falaram, não, as Ilhas Caimã já tá batido, Miami é melhor. Nos Estados Unidos nem liga pra essa porra, né? E eles foram lavar dinheiro lá. O que acontece é que lá eles traquearam essa porra da lavagem de dinheiro, acusou, e um dos caras lá dos Estados Unidos, que já foi alto escalão da FIFA, com CACAF caralho A4, chegou e falou, se entregou. Perguntaram pra ele se entregou, deu o nome, botou pra fuder, falou assim, eu devolvo esse dinheiro aqui que eu ganhei. Então aí a merda foi feita, e é isso aí, entregou, e aí começou tudo. Um cara foi lá, revelou tudo que ele podia, o cara era do alto escalão, e aí entra no processo de conspirador com conspirador, conspirador com conspirador, vocês vão ver isso muito, né? Toda a reportagem tem essa lista gigantesca de conspiradores com conspiradores. Além das empresas. Além das empresas. Só pra deixar bem claro, tipo, quem quer ver, quem quer saber um pouquinho como se lava dinheiro, tem duas coisas pra você ver, né? Breaking Bad e Lobo de Wall Street, você pode ver que dá mais ou menos uma noção de como se lava dinheiro. Pra eu entender melhor, as principais empresas que estão participando dessa lavagem de dinheiro, elas têm sede em Miami. Então, tipo, o dinheiro automaticamente passava por Miami pra ir pra Suíça pra ser lavado, tá ligado? Então, tipo assim, ele tinha passagem nos Estados Unidos. Então, a investigação americana, ela se dá pelo dinheiro que passou em Miami. Tipo assim, daqui não é que os Estados Unidos invadiu a Suíça e saiu catando. Os caras, não, até porque isso eles nem podem. Que isso já é justo, já foge da jurisprudência americana, né? Por mais que o americano ache que a jurisprudência dele é o mundo. Aí, eles fizeram a investigação por cima dos caras que estavam em Miami, em conjunto com a Polícia Federal Suíça. A Polícia Federal Suíça está fazendo uma investigação de dentro da FIFA. FIFA, pra quem não sabe, tem sede em Zurique. E aí, nesse quesito, como a porcaria da investigação foi totalmente em conjunto, porcaria entre aspas, desculpa, o FBI conseguiu fazer a prisão em solo suíço, entendeu? Na verdade, quem fez a prisão foi a Polícia Federal Suíça, só que o pessoal tá sendo extraviado para os Estados Unidos para fazer esse tipo de investigação. E aí, tipo, você tem mal ou bem, cara, a Polícia Suíça, ela fecha os olhos para essa área de toda essa lavagem de dinheiro que acontece dentro da parte dos bancos e tudo mais, mas não para entidades dentro da Suíça, tá ligado? Então, tanto que Novartis, Nestlé tem sede na Suíça e são empresas que a princípio são sérias, tá ligado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas é bem complicado você perceber esses meandros, tá ligado? Porque Se vocês procurarem, tem muita gente falando que os Estados Unidos aplicou esse poderoso golpe em cima da FIFA, até mais com intenções geopolíticas, por causa da pressão que eles querem fazer em cima da Rússia, para lembrar que a próxima Copa é na Rússia, e depois é no Catar, coisa que eles foram contra. Entendeu? Sim. Então tem vários meandros aí desse tipo de questão política. O Catar é um... Várias pessoas que fazem futebol pelo Catar e tudo mais estão sendo estritamente investigadas. Essa Copa dentro do Catar é muito contestada no mundo inteiro, até na UEFA. Não, agora já caiu. Assim, eu tava vendo muita gente falando sobre isso, cara. Vai ser muito difícil eles manterem a Copa do Catar. A Copa no Catar, eu concordo. Vai ser, cara, tipo assim, todo dia sair... Quando o Catar foi anunciado, todo dia sair a notícia de alguma morte no Catar, na parte das construções. Eu falava de trabalho escravo. A gente já falou sobre isso no Prorroga, cara. Tipo, é bizarro. Já foi bizarro como a Rússia ganhou, tá ligado? É. E mas, aí é bizarro como o Catar ganhou. Muita gente fala que, tipo assim, na verdade, pra quem não sabe, tipo, os Estados Unidos tava em vaga pra Copa de 2022 e ganhou o Catar, tá ligado? Então muita gente fala que por isso a birra. Mas, cara, não tem como a Copa ser no Catar, tá ligado? Tipo, a FIFA tava mudando o calendário mundial pra Copa ser no Catar. Tava acontecendo. Era muito lógico que era pra lavagem de dinheiro, tá ligado? Não tinha nem... E assim, já caiu por terra. Já caiu por terra, porque já tem cara envolvido com a Copa do Catar, já tem documento falando sobre propina recebida pra Copa do Catar. Só falta o nome, se eu não me engano, pra esses processos, assim, e de ainda declarações de consciência do trabalho escravo. E aí é até pior. Aí vai a merda, vai mais fundo sim, ainda. Sim, sim. Se eu não me engano, um dos caras que tá indiciado pela Copa do Catar e por todos esses problemas é o Jerome Powell. Sim. Quem não vai lembrar é o carinha do pontapé, do traseiro e tudo mais, tá ligado? É um dos caras que já estão indiciados. Mano, ele já foi indiciado por lavar dinheiro dentro da FIFA, tá ligado? E também está sendo indiciado pela Copa no Catar. Sim. Vale lembrar, assim, pra quem quiser saber mais ou menos como é que tá funcionando todo o processo pra eles pegarem os nomes, atualmente já são diversos nomes, né? De conspirador já passa de... Com conspirador passa de 20 a lista, né? E só tá crescendo, né? E como é que funciona basicamente? Vou dar uma explicação rápida assim, como é que eles vão pegando essas coisas, né? Você tem, por exemplo, o Chuck Blazer, que eu tinha falado, ex-secretário-geral da CONCACAF, membro do Comitê Executivo da FIFA, representador dos Estados Unidos, ele fez a delação, devolveu o dinheiro. Aí veio o Josh Howler, fundador e dono da Trafic, que negocia todos esses vários direitos, pra quem conhece a Trafic, já fez até merda no Corinthians, né? Em tantos outros clubes. Fez delação premiada, vai devolver 151 milhões. E aí esses caras, eles vão, alguns deles vão, quando chega neles, eles vão denunciando. E aí o que acontece? Eles vão revelando, por exemplo, eu fiz o contrato com o cara que era superintendente do sei lá o que. Então o superintendente do sei lá o que no ano de 2005 era tal cara. Então, aí eles já fazem a associação. Comprovando que era tal cara, vai ver que esse cara, pra ter feito esse tipo de coisa, ele teve que ter o acesso do cara que era da seleção venezuelana. Então chega no cara. Quem era o cara da seleção venezuelana? Esse cara aqui. E aí você vai pegando esses espaços e vai começando... Aquelas conexões de policial de série de TV, tá ligado? Com pontinhos vermelhos. E aí você vai fazendo essas conexões e eles vão começando a pegar os nomes de quem que era responsável em qual determinada situação, por tal determinada coisa, e aí você vai começando a chegar nesses nomes e pegar. E a gente, assim, não tem nem o que falar. Presidente da Conmebol, da CONCACAF, CBF, Seleção Venezuelana, Argentina, Boliviana... Mano, só os cabeças já estão quase todos com o nome já dado. Então, é uma coisa assim... pra quem pensar, assim, alguns até estão ignorando muito isso, né? Teve que vir um país que por tantos anos nunca ligou pro futebol pra finalmente botar as coisas pra acontecer, né? Cara, não, e aqui você vai vendo a parte da investigação do Departamento de Justiça americano demonstrando que houveram diversos pagamentos de propina e suborno na questão de parte de direito de transmissão, esse tipo de coisa. Parte de direito de marketing, esse tipo de coisa. Essas coisas mais compradas assim, mesmo de negócios. Porra, você vai ver alguns campeonatos, eliminatórias da Copa do Café, Copa Ouro, Coca Champions. Coca Champions é ótimo nome, né? É quase Coca Champions, né? Porra. Não, a Copa do Brasil teve lavagem também. Teve Copa América, Copa Libertadores, tá vendo? Porra, tipo, você olha assim, tipo... É, pra quem não sabe, tipo, a principal área de investigação dos Estados Unidos foi a CONCACAF, tá ligado? Até porque é o membro que eles trabalham, né? E muito do dinheiro da parte da CONCACAF, que eu falei antes, que era transferido, depois seria transferido pra Suíça e tudo mais, era, passava em Miami e tudo mais. Então, normalmente, tipo assim, essa investigação toda, tanto que tu vai ver, a maioria dos iniciados, eles são de atuação na América. É, CONCACAF e CONMEBOL. E alguns da sede principal da FIFA. Tu não vai ver, por enquanto, você não vê indiciados ainda, por exemplo, na Ásia, na Oceania e na Europa. A não ser os grandes escalões da FIFA. E também no Oriente Médio, né? Alguns poucos no Oriente Médio. Normalmente ligado muito à Copa de 2022. São esses caras que você vai ver sendo indiciados. Mas se já tá tendo indiciados na África, né? E agora vai explodir o mundo inteiro, cara. Tipo, tem muita treta ali. Por trás já da FIFA, era. É todo mundo. Todo mundo agora. A merda. Jogaram merda no ventilador, cara. Tá rodando já. Não, e é aquilo, né, velho? Tipo, agora que tá todo mundo sendo fudido, né, meu irmão? O nego vai soltar tudo e o que sobrar tá ferrado. É a bucha de quem segura, tá ligado? Mas é engraçado que eu vi algumas pessoas também fazendo comparação com o petrolão, né? Só que a diferença é. O petrolão tá demorando aí séculos pra falar alguma coisa. Quando rolou o caso da FIFA, eles começaram a prender todo mundo. Foi a primeira coisa que eles fizeram. É assim. É, né? Tipo, eu não vou comentar da legislação brasileira que demora um século pra fazer tudo. Não, tipo, né? Cara, o problema do Brasil é que o Brasil ele não é direto pra algumas coisas. É muita burocracia nesse país, tá ligado? A gente não pode fazer mais nada, porque tipo, é muita burocracia. Então você tem que fazer pedido pra tal pessoa, pra outra pessoa, pra onde ser embargado. Porra, cara, é que tipo assim, lá você vê como acontece. O cara ele tem a comprovação de que tal pessoa tava envolvida, foda-se, o cara vai preso, acabou. Aqui você precisa comprovar por via de tal e via de tal e via de tal e via de tal. E aí o cara precisa sei lá o que, passa por processo, aí o cara vai falar, aí o cara tem que responder, aí o cara tem que ir a júri. Caralho, porra, mano. Tipo assim, o Petrolão demorando 300 anos, tá ligado? O negócio da FIFA, pô, tá aí todo mundo, já tá chegando no Blatter já. Só falta ele, tipo, sabe? Só falta pegarem literalmente o Blatter e prenderem. E quem quiser, quem souber inglês, tipo, e quiser realmente acompanhar, antes até das coisas acontecerem, acompanhe principalmente o Twitter e blogs do Henry Jenkins. Quem não conhece o Henry Jenkins é o cara que escreveu Jogo Sujo, escreveu os Cinco Anéis, tá ligado? Que são é o cara que mais ou menos trabalha esses bastidores, assim, o mais famoso jornalista que fala desses bastidores de FIFA e COI. Sim, e se você quiser ler, você pode ler os documentos da investigação do FBI. Sim. Tem todas essas coisas de 160 páginas, é muita coisa. É, mas não é, inclusive não é chato. Eu dei uma lida, é engraçado, porque você tem frases marcantes, tipo do cara da África falando assim: é que eu tinha uma escolha, ou eu fazia essa porra com a FIFA, ou eu abri uma igreja. Mas eu não tinha saco pras pessoas, então eu só roubei dinheiro do futebol mesmo. Tipo, as coisas muito, muito escrotas. Esse cara, inclusive, tava fazendo festa esses dias porque ele ainda não tinha sido preso. Tá ligado? É muito engraçado. É uma coisa muito engraçada, cara. Mas é legal, porque agora tá acontecendo. O que isso muda pra você, meu amiguinho? O que isso muda pro futebol? Por enquanto, nada. É, por enquanto. Depois, muita coisa. Primeiro que vai ter que ter uma reorganização. Já estão falando do Zico tentar se promover, né? Pra presidente da FIFA. Existe cara, mas o principal... Olha o que estão falando hoje lá na Suíça mesmo, já na FIFA. Provavelmente Platini, né? Platini deve se alancar. Só que tem um problema que pra isso ele precisa da aprovação e não estão querendo aprovar nenhum europeu. Nenhum. Não, ao contrário. Tipo, a UEFA hoje... É a única que tá fora. A UEFA tá querendo mandar... Sim, ela vai ficar mandar. De confiança, tá ligado? Deles, da UEFA, tá ligado? Pra lá. Até porque a UEFA vota em bloco, né? E uma coisa que era muito forte pro Blatter é que algumas outras, tipo... Lá, pra quem não sabe como é a mudança da FIFA, é um por um, tá ligado? E normalmente o que o Blatter fazia era usar esse poder dele que ele tinha, com todo esse meandro de corrupção, né? Pra fazer grandes partes desses países votar estaria em bloco. Então, a Concacaf estava em bloco. A parte aqui da Comebol botava em bloco. A parte do Oriente Médio botava em bloco. A África botava em bloco. Então, tudo isso botava no Blatter. Então, a maioria sempre era a votação do Blatter. Mas, conversando agora, como tá tudo rachado por causa desses problemas, a UEFA ganha muita força. É, porque a UEFA é a instituição que, vamos dizer, que funciona, né? Ela funciona. É, ela não é limpa. Olha, vamos botar assim. Vamos dizer que a UEFA é uma santa, né, gente? A UEFA tem muitos problemas ainda. Tanto não é que Platini mesmo aprovou o negócio do Qatar. Então, vamos com calma. Não, ele mesmo, ele, pra quem não sabe, o Platini foi um dos caras que levou na época que ele era... Antes de assumir um pouco a UEFA, como tudo mais, ele assumiu, se eu não me engano, ele assumiu em 2011, uma coisa assim. Antes disso, ele era presidente da Federação Francesa, né? Ele é um dos caras que leva a galera do Qatar pra comprar o PSG. E ele tem, vira e mexe, ele tem os acessos com essa galera do Qatar, então... É assim, a questão é melhor a UEFA do que a FIFA? É, essa é a questão. Tá ligado? Mas a outra questão é a seguinte: até que ponto isso chega? Vai ser só na FIFA? Vai ser só nos caras que estão desviando? Não. Se você acompanhar a pesquisa e todas as investigações, você vai ver que isso vai chegar em empresas de marketing e também empresas de material esportivo. Por enquanto tem a Nike, a Umbro envolvidas aí. Você vai chegar em empresas de material esportivo e, mais importante, as empresas de transmissão dos jogos, as empresas de mídia. Eu vi um fluxograma na ESPN, onde eles mostravam essa inconsistência do fluxo de dinheiro. Porque a televisão dá muito dinheiro, esse dinheiro vai para a empresa de marketing, vai para a federação, e aí rola uma coisa mística em que esse dinheiro não se converte em lugar nenhum. A questão é... A TV faz parte desse fluxo. Eles estão envolvidos. Esse dinheiro também. O Carlos acabou de falar disso aí. A questão de mídia também tem. Os direitos, assim... Se chega uma empresa de fachada e te pede 170 milhões e você dá sem saber o que está acontecendo com esse dinheiro... Meio estranho, né? Tipo assim, porra, a Globo vai chegar e falar... Não sabia? Olha só, todos esses milhões nem vi. Quem diria, né? Vamos saber que a Globo é estupidamente fechada com a CBF, né, gente? Então, Globo é um antro, a gente já falou isso no primeiro parte, né? Mas a questão é, dá pra chegar neles. Se continuar, é capaz de chegar. Cara, eu acho muito difícil, acontecer algo tão pesado com empresas de mídia, tá ligado? Hoje em dia, até porque elas podem alegar que elas só já passaram a compra, tá ligado? Sim, tipo, mas a questão assim. Vai quebrar o sistema delas, tá ligado? Sim, não. O que eu tô falando é assim, o sistema, se Deus quiser, daqui a algum tempo, a gente, vamos lá, a gente suplica, a gente tem esperança de que o sistema mude, tá? Porque não é só o sistema hoje em dia que é implementado pela FIFA, tipo assim, o sistema é muito maior do que somente a FIFA. Tem todas as CONCACAF da vida, CONMEBOL da vida, e depois vai pra CBFs da vida, e depois vai pra, porra, entidades estaduais, como temos no Brasil, tá ligado? Que são as aberrações, tá ligado? Se isso não for quebrado, como a gente já falou inúmeras vezes aqui no Prorroga, não vai mudar, tá ligado? Mas é um pego de esperança, tá ligado? Sim. Que a gente tem agora. Vai. Não, eu ia falar que, assim, esse pingo de esperança, ele é um pouco maior, tendo em vista quem começou tudo isso. Cara, tipo assim, vamos lá. Muita gente falou, é modelo geopolítico, é pra dar porrada na Rússia, pra dar porrada no Qatar porque perdeu a Copa. Cara, tipo, sinceramente, nesse momento não importa. Se você é fã de futebol, nesse exato momento, não. Pô. É que nem o Romário. O Romário tá comemorando. Ele tá lançando vídeo atrás de vídeo falando é isso aí. Inclusive, ele foi o primeiro a falar: o próximo é arrancar a cabeça do Ricardo Teixeira, esse corrupto. Blatter também vai embora. O Romário tava feliz, cara. Você via então, no Romário ele assim, já pediu, ele já pediu. Aí, eu ainda quero ver se vai rebater em cima de Del Noia. Nossa, ia ser foda. Agora, porque ele. Picou a bula da Suíça quando aconteceu a parada, mas foi ele picou coisa. A bula mas muito bonito da Suíça pro Brasil, tá ligado? E foi muito rápido, cara. Foi muito rápido, cara. Mas eu tenho alguns memes disso. Certeza que vai ter alguma coisa pra mexer com esse filho da puta. Cara, tá, sabe o que eu tô imaginando? Vai quebrar o sistema, presidente da CBF, Romário. Porra, ia ser lindo. Tá, porra, ia ser foda. Aí sim, aí o Brasil vai pra frente. Mas fora isso, eu tava vendo assim, É, todo mundo falou, pô, você falou, Estados Unidos dá porrada na Rússia. Estados Unidos tem grandes questões políticas por trás disso. Até porque eles são os caras que muitas vezes aparecem como vilões pra fazer algumas coisas. Isso é excelente pra imagem dos Estados Unidos, que vem meio comprometida, né? É, mas não só isso. A questão é, a gente já comentou algumas vezes aqui no Prorrogação sobre a MLS, como ela tá se fortalecendo. Pra um país que tem a sua liga de futebol se fortalecendo, seu esporte crescendo, a sua visão ainda maior, ver todas as outras ligas do mundo ruírem, dar ruim, se fuderem, automaticamente as pessoas voltam os olhos pra eles. É uma oportunidade, assim, uma em um milhão que eles estão tendo de, assim, deu ruim em geral. Aí eles vão falar assim, quer saber, ó, eu tenho a minha liga aqui. Minha não, liga não funciona. Não só isso, né, Léo? Tipo assim, foi mal de cortar gol, mas tipo, americano, alguns, né, eles realmente acham que os Estados Unidos, ele tem que ser esse centro de poder. Tipo assim, nós somos os mais poderosos, nós somos os mais ricos, nós temos que tomar conta do mundo. A partir do momento que os caras fazem isso no esporte que eles não ligavam como é o futebol, e com uma identidade que tá fora do país deles, tipo, FIFA tá na Suíça, tá ligado? Porra, eu acho que vai ter muito americano que vai olhar, porra, agora eu vou prestar atenção nessa porra de futebol, tá ligado? Que agora a gente, tipo assim, mal ou bem ainda pode melhorar um pouquinho a imagem pra lá, tá ligado? Pode fazer americano que eu não curti até olhar melhor só por causa dessa posição de força, tá ligado? Não, mas... Não vou dizer que é legal isso, mas, pô... É, mas é tipo assim, é uma oportunidade muito grande pros caras que mandam, por exemplo, na liga, tá ligado? Porque assim, o americano pensa dinheiro, dinheiro, dinheiro, ganhar, ganhar, ganhar, dinheiro, dinheiro, dinheiro, tá ligado? É, só que ao contrário da maioria dos lugares, assim, eles realmente pensam num espectro gigantesco. Eles não pensam num microcosmos ali, eles pensam no macro. Então, quando eles pensam em ganhar dinheiro, eles pensam, e se a minha liga for gigantesca em todo mundo, vai ter muito dinheiro, tá ligado? Muito, é tipo assim, ele pensa assim, eu posso roubar 100 milhões aqui da MLS? Posso. Ou ele pode se expandir pra todo mundo e eu posso só ganhar 200 milhões. Tipo, eles pensam desse jeito, sabe? É o pensamento deles. Sabe, assim que o americano trabalha. Tem corrupção? Claro que tem em todo lugar, tá ligado? É, só que lá, como é negócio, se um cara é corrupto, o outro cara do lado, tipo, se o Orlando City é correto e o cara do Revolution é corrupto, cara, eles vão cair matando, tá ligado? Porque eles querem ganhar, tipo, pô, você tá ganhando em cima de mim, vai tomar... tipo, é isso. Eles brigam entre si e isso evita uma geral, né? É um sistema que funciona, sabe? É o capitalismo selvagem que equilibra as coisas, né? É, e isso vai fazer, tipo assim... Imagina, eles vão olhar uma liga ruindo, tipo a brasileira, eles vão falar assim... Dá pra eu dar jeito nisso? Dá pra eu ganhar um monte de dinheiro, inclusive? Na verdade, não é nem dar jeito, é ganhar um monte de dinheiro, né? E assim... a jogada, assim... Eu ainda tô surpreso. Eu ainda tô surpreso não pelo que aconteceu. Porque era óbvio que isso acontecia, né? A gente falava disso o tempo inteiro. A questão é... Aconteceu, finalmente aconteceu, tá ligado? Da forma como aconteceu, os caras foram presos. Um monte de gente foi presa, literalmente, tá ligado? Tipo, isso é o que mais... Tipo, ainda tô colocando isso na minha cabeça. O presidente da CONMEBOL foi preso. Tá ligado? Você já parou pra pensar isso na sua cabeça? Cara, esses caras foram literalmente presos. Tipo, é a alegria de uma vida. Cara, tipo, é algo que você nunca pensou que você veria, tá ligado? Então, porra... Nossa, a próxima vez eles vão prender a Dilma e o Aécio juntos. Caralho, aí sim. Aí sim. Pra você. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia falar de futebol de verdade agora, hein, Léo? Puta, eu acho que seria uma boa, hein, Carlos? Já estamos na alegria. A alegria já tá feita, né? Porra. Porra, vamos falar de golaço, vamos falar de moleque de 14 anos dando show. Vambora. Vamos. There's oily residue seeping from the kitchen. It's Art Deco necromantic chic. All the dinner plates are kitsch with Irish wolfhounds, French baguettes wrapped loose around. Copas por todo o mundo. É isso que tá acontecendo. Finais de Copa da Liga Inglesa, final da Copa da Espanha, Copa da França, Copa da Alemanha e tantas outras, mas a gente só vai falar dessas que importam mesmo, né? Sim, claro, porra. Só pra constar, vou falar do óbvio já. PSG campeão, porra, que novidade. Meu Deus, nem tava fácil pra eles, né? Cara, jogar contra Brock Cerny, ela que só jogou todas as quatro linhas pra trás, eu vi só uma parte do jogo, que porra. O jogo começou quase no mesmo horário do jogo da Copa da Alemanha. Eu preferi ver o jogo da Copa da Alemanha, tá ligado? Com certeza, foi bem melhor, inclusive. Esse jogo da Copa da França foi assim... Mano, se o Cavani fez um gol, mas ele perdeu muito, cara. O Luquita deixou ele na cara do gol umas 3 vezes. Porra, Cavani, perdeu muito gol, cara. O Matuidi também perdeu 11. E o Verratti jogou pra caralho. Teve ele pareceu um pouco o ET doido, Deus, mito, louco. Pareceu um pouco esse cara aí. Que ele tirou 3 sozinho também. Mas assim, esse era óbvio. Paris Saint-Germain acabou com a tríplice coroa da França, né? Pra muitos que falaram que provavelmente seria. Eles iam mudar o técnico, sei lá, o que acho meio difícil, né? Tipo, não é como se eles fossem favoritos pra Champions League, né? Cara, tipo. Vou te falar que o Blanc dá o técnico dos meus sonhos, principalmente com técnicos tipo Ancelotti, Klopp, o que não falta é técnico bom no mercado hoje em dia, né? Sim, mas ele não é um técnico ruim, inclusive ele substitui muito bem, tá ligado? Isso é uma das vantagens dele, mas tipo assim, ele não é um técnico ruim, sabe? Mas assim, o Paris Saint-Germain tem muitos outros problemas que não é o técnico, tá ligado? São problemas estruturais, sabe? Tipo, mas são jogadores... De Maria e pra lá, eu tô falando de um pai, tá jogadores fora, assim, eles têm que ver o elenco, parte do elenco que vai ser desmontado, né? Já falam de saída de Verratti, né? Então fala em Verratti no Real Madrid, falam da saída do talvez do Cavani tá pra renovar, Pastore renovou, né? Já foi anunciado. Mano, se o Verratti for pro Real Madrid, acabou o problema daquele meio de campo. Porra, Verratti, Modric e Kroos. Não, foi e bom. Ramos. O Bale pode ir embora depois dessa. Mano, nossa, que meio de campo filha da puta que seria esse. Só não seria mais filha da puta que o Pogba no Barcelona, que aí é loucura. Aí é foda, velho. Aí é outro nível, velho. Aí fudeu geral. Aí o Barcelona arrumou um zagueiro, fudeu. De qualquer jeito, falando logo da Copa da Espanha, era óbvio, pelo menos na minha visão, a vitória do Barcelona, né? Só não é óbvio assim, né? O cara olhar pra 3 jogadores e falar... Tá suave, tá ligado? Não, o melhor é que eu tava acompanhando o jogo e, tipo assim, ele já tinha feito isso. Ele tinha pegado o máximo do maluco. Só que ele tava puto, que ele tava recebendo porrada atrás de porrada, né, o Messi? Aí tem uma hora que ele... Acho que ele olhou e falou... Que eu sou foda-se. Ele pegou, velho. Ele não resolveu botar driblar, não. Eu vou driblar o time inteiro só pra acabar com a sua porra, tá ligado? Não, ele dá. É uma mágica que o Messi tem, que ele dá um drible e 3 jogadores já estão, tipo, nocaute, tá ligado? Ele já não sabe o que fazer. Pra mim só faltou eles caírem no chão, tipo o Boateng lá. Tipo o Boateng, cara, aquele gol contra o Boateng também é histórico, né? Mas, porra. Cara, é um gol antológico, tá ligado? Até porque, tipo, tu vai ver, ele dribla o primeiro cara e o cara que volta na marca. E o cara volta na marcação e toma outro combi. E, tipo, ele perde um pouco do domínio da bola quando ele dá esse segundo combi. Só que, cara. O que ele faz depois é absurdo, cara. Não, o Messi é um monstro. Vale ressaltar que o Neymar também fez uma partida excelente. O trio fez, né, porra. Quem dá o passe pro gol do Neymar é o Suárez, então, porra. Não é como se fosse... Mas eu achei legal que rolou uns memes com o próprio Neymar, né? Falando de quem pensou que ia ser difícil pro Neymar na Europa, né? Também do lado do Messi, né, rapaz? É muito difícil. Mas não é como se ele fosse dependente do Messi. Inclusive, nesse jogo rolou uma baita confusão, né? Porque por causa das firulinhas dele lá, né? Cara, mas isso é o Neymar. Cara, eu acho mó escrotice, foi mó de corda de novo. Mas, porra, tipo assim, cara, futebol é isso, tá ligado? Se tu não consegue fazer, velho, peço que o maluco faça. Não é. Eu não acho desrespeito, tá ligado? Eu acho que ele drible. Cara, porra, se ele pega. Pra mim é porque ele pegou na ponta e o time dele tava ganhando, ele quis meter aquele drible, tá ligado? Eu penso assim, mas, cara, pra mim não é, tá ligado? Porra, é a mesma coisa que você falasse pro Michael Jordan, não enterra, só faz bandeja. Não, não, Pelé, não dá chapéu, só chuta. Tá ligado? Porra. Tipo, porra, cara. Velho, tipo, eu sou muito sincero, se o cara tem a capacidade de fazer as paradas que o Neymar faz, cara, que é um absurdo, faz, tá ligado? Porra, se não, cara, o futebol vai ser sem graça, velho. Pô, não. Tipo, olha, divertido, porque o cara que ele tem muita capacidade, ele faz coisas absurdas, tá ligado? Sim, mas é exatamente isso, porque pensa, e também... Vai dizer, mas o Neymar fez, tipo, primeiro, ele fez firula no primeiro minuto de jogo, assim como ele fez no último. Então, assim, não é uma coisa que ele fez de propósito, não, ele faz isso sempre, esse é o Neymar. Ele é mais habilidoso que os outros, ponto, tá ligado? Ele é um dos melhores dribladores do mundo. Se ele quiser, ele vai te driblar, ponto, tá ligado? Tipo assim... Cara, tipo, tem poucas pessoas que tem um drible igual do nível do Neymar, tá ligado? Sim, se ele quiser, ele vai jogar. Não importa, tá ligado? Tipo assim, vão ser poucos os zagueiros que vão, sei lá, o Hummels, que não vai se fuder nele, tá ligado? Mas tipo assim, o resto vai. E aquele negócio? É mais fácil eu me livrar do marcador só tocando pro lado e correndo? Ou se eu desconcertar ele dando uma carretilha? Porra, se eu der uma carretilha no cara, de certeza ele não volta, tá ligado? E se voltar, ele vai querer me bater e eu ganho uma falta. Tipo assim, porra, de onde isso é desvantajoso? Que eu não tô vendo, tá ligado? É só vantagem pro cara. Se ele pode, mano, ele faz, né? Agora, por exemplo, aquele drible lá que o Robinho tinha dado lá contra o Equador, tá ligado? Aquilo não é humilhação, né? Tipo, mano, é drible, é futebol, é isso, tá ligado? Todo mundo fala, futebol, arte, sei lá o quê. Moral, tu vai pra rua, deu o dinheiro pra uma lambreta, se tu conseguir, se ele que o maluco conseguir te dar a lambreta, tá ligado? Nego vai te zoar e tal, na próxima tu vai dar a caneta dele e fica isso por isso, tá ligado, cara? É sei isso. Lá, velho, tipo, na rua se não dá treta, tá ligado? Cara, isso é porra de mimimi, tá ligado? Sabe o que é isso? É cara que não aceita futebol como o esporte que ele é, cara. Mano, você quer. Se você tá reclamando disso, vai ver partida de dominó. Na moral, esse é o esporte que você cara, vai jogar bote agora. É, vai jogar bote lá. Ah, se bem que os torcedores do Bahia já fazem isso. É. De qualquer forma. É, outra Copa que nós tivemos. Excelentíssima Copa da Alemanha. Olha cara, só. Coitado do Borussia. Jogão. Coitado do Borussia. Jogão mesmo. Primeiros 20 minutos foram, porra, do. Caralho, tá ligado? Tipo, mas os primeiros 20 minutos, talvez os melhores que a gente teve na temporada inteira, tá ligado? Foi dois times, um atacando o outro, puta jogo técnico do caralho. O Borussia abriu pra cá com golaço, golaço da Mbappé, tá ligado? Porra, linda bola do Kagaia, tá um tapa de primeira assim pra Mbappé, pega de voleio, lindo gol, tá ligado? Mas porra, é aquilo, velho, o Borussia essa temporada... Não, eu acho que assim, o Crave tava falando, não, eles vão ganhar, não, eles vão ganhar. Eu ficava, será que eles vão ganhar? Será? Eu falei isso várias vezes no programa, será que eles vão ganhar mesmo? Eu falava, não, o Borussia vai ganhar. Eu falei, cara, será? Porque a questão é, o Borussia, do jeito que ele tava, ou o Wolfsburg, com o Albino de 14 anos de idade? Tá ligado? Tipo assim, não dá, tá ligado? Tipo assim... O Wolfsburg é um time que se entrega, tá ligado? Que joga, que vai, que porra, raça, caralho. O futebol ultra vertical, absurdo, né? O negócio do Wolfsburg é chutar no gol, né? Esse é o negócio do Wolfsburg. E aí você pega um Borussia que, assim... A questão é essa. É isso que você falou. Os primeiros 20 minutos, excelente. Mas, às vezes, o Borussia parece meio... Não, parece que eles ficam, sei lá, tipo, não sei... O que acontece que, tipo assim, os caras desligam, tá ligado? Pá! Aí quando tu acordou, tomou 3 gols do Wolfsburg. E aí, o que tu faz, cara? Que geralmente o que acontece com qualquer time que joga com o Wolfsburg, né? Você dá uma descansada, ponto, 4 gols. Puta, caralho, de novo, mano. É sempre assim com o Wolfsburg, na real, né? Porque o Wolfsburg, eles perdem ou eles ganham de goleada, é isso que eles fazem. Não, e é bizarro, porque, cara, o que o De Bruyne jogou nessa partida, tipo assim, o que ele jogou na temporada, tá ligado? Jogou muito. Não, ele fez uma temporada absurda. Algumas pessoas estão falando, será que o De Bruyne poderia despontar ali entre, sei lá, pelo menos os 5 melhores do mundo? Na bola de ouro? Cara, eu não sei, porque é pesado, tá ligado? Porque você tem jogadores que, porra... Tipo, sim. Vamos lá. Você já tem os dois que já ficam lá sempre, né, porra? Messi, Cristiano Ronaldo. Hazard fez uma temporada do caralho. Ele foi na Inglaterra. Hazard e Felipe Coutinho. Os dois fizeram uma puta temporada. O... Mal ou bem, o Neymar fez uma baita temporada no Barcelona, tá ligado? E tem mais jogador aí que fez temporada do cacete. O Alex Sanchez fez uma baita temporada no Arsenal. Teve jogadores aí que jogaram muito essa temporada em alguns times. Teve alguns que decepcionaram, mas tem outros que, pô, o De Bruyne foi um deles. O Robin, quando tava jogando, até eles machucaram, velho, a temporada do Robin era monstruosa, velho. Sim. Artilheiro da Bundesliga com sobras, assim. Sim. É, não, é. Você vai ter vários caras aí que fizeram temporadas... O Rooney fez uma temporada do caramba. Não, até aí se a gente começar a discutir os caras que fizeram temporada do Tevez, é uma temporada absurda. Porra, a temporada do Tevez é absurda, com certeza, esqueci do Tevez. Pra mim o Tevez, assim, eu achei que foi um dos caras que melhor jogou no ano. Não, opinião. Tipo assim, pra mim a bola de ouro, cara, tipo, é simples, os três melhores do ano pra mim tá lá, tipo, Tevez, Messi e Ronaldo, tá ligado? Porra, o Tevez, cara, o Tevez... Tevez tem uma média de gols. Porra, tá, tipo, ele que eliminou o Borussia, galera. Ele sozinho eliminou o Borussia. Tá, ele meteu porra. Não, ele sozinho eliminou quase todo mundo. Né? É isso. É, mas de qualquer forma, eu gosto desse time do Wolfsburg, cara. Eu realmente gosto desse time do Wolfsburg. Eu acho que, primeiro, ele é jovem, é rápido, né? É um time muito bem montado, tem um monte de cara bom. O Luiz Gustavo saiu fora agora, se contundiu, não vai pra seleção, ok, coisa. Talvez um bem pra seleção, quem sabe. É, e, cara, eles têm um ataque que eu gosto de ver, tá ligado? É o ataque, pra mim, eles são o completo oposto do Bayern de Munique. Eles são os caras, cara, eles têm qualquer oportunidade, eles aproveitam. Eles não têm essa. Se eles precisarem tomar dois gols pra fazer três, eles tomam. E isso eu gosto de ver esse tipo de jogo. É um jogo aberto, um jogo rápido, sabe? Porra, você vê ali a criança jogando. Até porque tem uma criança lá jogando, literalmente. É, tem uma criança no meio dele jogando. Né? Literalmente, né? Morra, foda. E aí, agora é ver o que vai acontecer com esse Borussia, né, velho? Porque, cara, é triste ver um time tão fora quanto o Borussia joga, tomando uma saraivada dessa, né? Mas, porra, é ver, né? Ver se o Marco Reus não vai pro Liverpool. Mas você não vai pra algum lugar, né? Marco Reus não sai. Acho que também não sai. Algum lugar vai sair. Já anunciado. É, o Hummels, possível a saída do Hummels. Ah, o Hummels fica. Já não sei o que fica. Será? Mas aí, tipo, tem outros caras pra sair, tipo, amanhã. Que amanhã ele ia ter proposta pra caralho pra sair esse período. Com agora. Certeza, inclusive da Liga da Justiça. Não podia perder essa. Né? Caralho, essa foi muito boa. Eu podia os dois, né, fazer o filme. Podia os dois, né? Caralho, o próximo filme da DC aí, ó, pode ir pra. Pode ir pra. Para da Batfleck é o caralho, para da Batman Young. Porra. É Batman Young e Marco Robin, mano. É isso aí. Porra. Cara, é triste porque a saída do Klopp saiu com a derrota, sabe? E o pior, não é uma. Eu não sei se é só culpa dele, porque ele teve o time dele desmanchado, sabe? Ele tinha um time perfeito. Que ele foi roubado pelo Bayern de Munique. É tipo isso, né? Tipo só. Não, eu vou só levar na primeira temporada aqui o Mario Götze, que tá jogando porra nenhuma. E depois eu vou levar só o melhor jogador, que chamado Lewandowski, que foi mal, tá jogando pra caralho. Só isso só. O cara que faz, cara, seus gols, vou tirar ele. Vou tirar, tá ligado? Não, cara, é, pô, eu se fuder. Ó, mas aí tá um quesito. Cara, pra mim, se o Mario Götze quiser jogar em algum clube, ele tem que sair do Bayern, tá ligado? Porque no Bayern não vai ser titular. Pra mim, tá ligado? Eu acho muito difícil o Bayern se desfazer dele, tá ligado? Mas... Não, o Bayern não vai se fazer no Mario Götze, mas ele também nunca vai ser titular nesse time. Simples. Esse é o problema, entendeu? Porque, tipo assim, vamos fazer o Mario Götze ser o futuro do Bayern, porra, meu irmão. Não vai, mas nem fodendo. O moleque não começa a jogar agora, ele não vai ser o jogador que todo mundo espera dele, entendeu? O Thiago é mais futuro do Bayern do que ele. Pra mim o Thiago joga até mais bola que ele na posição dele. Mas o Mario Götze é um puta jogador, tá ligado? Ele tem que sair, tá ligado? Mano, cara, ele não. O Dante ganha mais oportunidade que ele. Exatamente, entendeu? E ele jogou muito mal, mas muito mal essa temporada. E muitas das vezes ficando no banco, eu não sei, cara. Ele tem que sair do. Ele tem que se provar em outro lugar. Tipo, ele já se mostrou que era um baita jogador no Borussia. Meteu o gol da Copa, tá ligado? Aí tem que se demonstrar em outro lugar, sei lá, vai pra Premier League, tá ligado? O que não falta é espaço pra ele, tem que parar de falar tá ligado, porra. Sim, mas é isso. É, agora falando da FA Cup, Arsenal, filha da puta, vai tomar no cu, caralho, nem o Cruyff apostou em 4-0, nem o Cruyff. Ninguém apostou. O time do Villa é muito feio, cara. E ainda também falando, ligado, gastar 30 milhões, o Liverpool gastar 30 milhões de libras do Benteke, velho, não, velho. Pelo menos não foi que eu ouvi falar aí que vão pagar uma balada no Nizogbia. Cara, velho, vou te falar, se o Liverpool gastar 30 milhões de libras do Benteke, eu falo, vou ficar com o Balotelli, tá ligado? Vocês estão fodidos, cara. É sério, fudido. Cara, porque Balotelli pelo menos com metade do preço. Tá, sim. Agora eu achei engraçado que, assim, o Arsenal passou por cima, assim, o Alex Sanchez fez uma ótima partida e tal, né? Mas, cara... Fez um golaço, mas, assim, eu ainda vejo esse time do Arsenal muito dependente de quando o Santi Cazorla vai armar o jogo. Porque o Ozil, mano... Não, cara, o Ozil... Eu não sei como comparar, mas... É o ganso com o grife. Ele é o ganso do Brasil, ele é o Valdívia do Brasil, tá? Não tem como. Ele é chinelinho, o Ozil é chinelinho. Cara, é muito bizarro isso, cara, porque O cara fez uma primeira temporada no Real Madrid destruidora. Aí a segunda temporada é boa, é muito boa no Real Madrid. A terceira já é mais ou menos aquela que ele podia sair. Ele vai pro Arsenal, ele começa destruindo de novo e depois some, velho. É o ganso. Ele foi engolido pelo Alex Sanchez, cara. O que a temporada que o Sanchez fez foi bizarro. Não, ele não foi engolido pelo Sanchez. Se pá, ele foi engolido pelo Chamberlain. É, tem isso, né? O cara foi engolido pelo, sei lá, pelo Ramsey, tá ligado? Porra, foi mesmo. O Ramsey jogou melhor que essa temporada, mano. Vai tomar no cu, cara. É, cara. O que é o volantezinho, cara? O como é que é mesmo? Do Arsenal. Qual? Cara, tu joga primeiro volante. Ai, caralho. Não vou lembrar. Puta, calma, caralho. É. Puta. Coquelin? É. Porra, tem um problema com o Coquelin, foi muito melhor que a do Zilmar. O cara que tava sendo emprestado, tava fora dos planos, volta, joga primeiro volante, joga bem e tem uma temporada melhor que a do Zil. Mano, o Giroud, o pato da França. É o pato da França forte, hein, velho. Porque o Giroud perde muito gol, mano. Cara, eu acho que o Giroud consegue ser pior que o pato, tá ligado? Mano, o Giroud, eu tenho um problema sério com o Giroud, sabe o que é? É o atacante que não sabe fazer pivô, cara. Verdade. Isso me incomoda demais, cara. Se ele tá de costas pro gol, ele não consegue acertar a jogada, mano. Isso me incomoda demais, cara. Até o ponto que o Sancho Cazorla, volante, vai lá pra frente e consegue fazer isso. Puta. O Vini Mestre que faz pivô no Arsenal é o Sanchez. É, o Sanchez. Cara, inclusive, caralho, o Sanchez realmente tá jogando pra porra, né, mano? Foi um bem pro... Assim, ele foi pra um time... Que teve uma temporada irregular, não ganha os holofotes, mas ele ganha muito mais destaque no Arsenal do que no Barcelona. Nossa, não, porra, disparado. É. Porque no Arsenal ele virou o craque, tá ligado? Sim. E aí chega, tu vai pro Barcelona, cara, primeiro que já vai ficar na sombra do Messi, isso é óbvio. Sim. Mas ele não aparece, ele não aparecia como ele aparece no Arsenal, é bizarramente. Não, mas mesmo no pequeno período de tempo que o Sanchez estava com o Neymar já estava ofuscando ele. Sim. Então, tipo assim, ele não é o bastante pra ofuscar o Neymar, mas se você deixar ele no seu time pra ser o craque, ele dá conta do recado, tá ligado? Ele é um tipo de jogador que você coloca num time assim, eu não vou ter uma grande estrela colossal, eu vou ter vários bons jogadores e eu preciso desse cara. Esse é o tipo de cara, meu, você confia nele. Ele vai correr pra caralho, ele vai fazer o gol, ele erra pouco, tipo, você pode mudar ele de posição que ele faz qualquer coisa também. Cara, eu vou te falar, eu acho que o Hazard joga mais que o Sanchez, tá ligado? Só que ele é o mesmo tipo, entendeu? Sim. Porque o Hazard não é aquele absurdo de craque que é pra mim o Neymar ou o Cristiano Ronaldo. Ou... Ainda não é, tá ligado? Acho que ele pode até vir a ser o Hazard, mais do que o Sanchez, até porque o Hazard é mais novo. Mas o Sanchez, ele joga muito, velho. Eu vi ele jogar na Copa do Mundo, né, ao vivo. O que esse maluco joga de costas, entendeu? Bola recebendo e ele limpando de costas, saindo do marcador, é monstruoso. Não, ele joga muito. Ele é o tipo de jogador que, assim, esses jogadores que eles não são feitos pra times como o Real Madrid, como o Barcelona, sabe? Simplesmente não é bom pra eles. Eles precisam desses times em que eles não precisam ser ultra astros, sabe? Porque é o time que o time pode confiar no cara, sabe? Porque se você bota ele do lado de Cristiano Ronaldo e tal, você apaga o cara... Ele acaba recebendo menos função do que ele deveria e não, aí não tipo, só isso. Você desperdiça. É, tipo, ele fica meio que na obrigação de, sei lá, dar o passe pro Cristiano, dar o passe pro Messi, jogar em volta desses caras. Num time como o Arsenal, que não tem o Big Star, né, mesmo ele não sendo a grande estrela, ele se joga mais solto. Sim. Ele consegue se aparecer mais pro time do que porque. Se você joga no Barcelona, no Real Madrid, tem bola que você tem que dar no Cristiano, que é o time em volta dele. É o que sofre, por exemplo, tipo... Eu ia falar que o que sofre também o Bale. O Bale lá, porra, faz uma puta temporada, sim, joga bem pra caralho, só que só porque ele não passa a bola pro Cristiano Ronaldo, o cara tá com pedra nele, velho. Sabe? Isso é um absurdo. Essa nem não, Daniel. Acho que você foi comparação com a temporada passada. Foi, foi uma temporada passada dele, foi um absurdo, mas graças nem tanto. Agora, é, cara, tipo, eu acho que veio desse mesmo estilo. Acho que se ele sair, for, por exemplo, o Manchester United e receber a 7, cara, ele ia fazer história no United. Vai, ele vai destruir. Porque, assim, a realidade é que o Bale, por exemplo, no ataque, ele é o cara que tem mais assistências. E falam que o cara é fominha. Sim. Assim, por quê? Não tô entendendo. Quem, só quem faz mais assistência que ele é a porra do Rames? Tipo, que aí, é o meio não, armador? E aí, pra mim, é totalmente ao contrário do Di Maria. Di Maria é um jogador que ele é espetacular, mas ele é espetacular pro time e pra tudo mais. E ele é o cara que, porra, que tá aí no campo, que faz tudo. Entendeu? Mas ele é espetacular pro time, ele não resolve. Tipo, na verdade, Bito, ele resolve muito o jogo, mas tipo, ele resolve com a outra estrela gigante do lado dele. É, mas é, o Di Maria é o tipo de jogador que ele depende de um outro cara ali pra finalizar também. Ele depende, porque na seleção argentina, pra quem não lembra, na Copa do Mundo, por exemplo, é, ele tinha um índice de erros alto. É que tinha o cara ali, Messi ali, pra completar o cara, sabe? Ele é um absurdo, ele joga pra caralho, mas porra, ele realmente tem essa necessidade de estar. O Rooney, por exemplo. O Rooney, cara, ele faz tudo também, mas pro time, tá ligado? Ele vai lá, ele vai segurar os times nas costas, mas você não pode contar que ele seja um Cristiano Ronaldo, sabe? Ele não vai ser. Ele não vai chegar, tipo, na final e decidir fazer 3 gols. Não é esse cara. Ele vai fazer com que a sua temporada seja excelente, é isso que ele vai fazer. Sim, tanto que quando o Manchester teve só o Rooney como estrela, foi campeão do campeonato inglês, mas não foi pra Manchester Champions. Sim. Que é o, tipo assim, quando o cara grande aparece, tipo, esses jogos de mata-mata, esse tipo assim. Não é que ele não apareça em jogo de campeonato, mas no campeonato, se teu time for regular, pô, tu vai fazer um baita campeonato. Era isso que o Ferguson fazia. Agora, pô, tu vai ver quando foi que o United, por exemplo, foi campeão com o Ferguson. Quando teve os craques. Quando teve em 99 tinha o Beckham jogando pra cá, não também é craque, mas tinha Cantona. Porra, né? Só isso. Sim. E em 2008, quando teve Cristiano. Sim, é. Assim, eu acho que é uma lógica que rola em muitos esportes como futebol americano, basquete, tantos outros coletivos, né, vôlei, grandes times existem e eles acontecem, grandes campeões são de grandes craques, tá ligado? Eu acho que assim, eu meio que uma mística, você precisa de um grande craque pra você ganhar, você pode ter um só, porra, o Arsenal quando foi campeão naquele time invicto, ele tinha o Henry, entendeu? Era um time bizarramente incrível, tinha Bergkamp, tinha Pires jogando muito, mas tinha a grande estrela base Henry. Sim, eu acho que assim, é muito difícil você achar esse equilíbrio. Você precisa de um cara que seja a sua estrela, que seja o cara que você pode confiar que ele vai definir, esse precisa de confiança, mas você também não pode ter, desculpa pelo som de e-mail, tá gente? Mas você também não pode ter um time como foi o Galácticos do Real Madrid, que é desequilibrado, porque ninguém acaba recebendo essa função, porque todo mundo pode receber essa função. E aí você desequilibra, porque tipo assim, você tem um grande time? Tem. Mas e aí? Quem é o... É o Ronaldo? Sim, claro que o Ronaldo talvez fosse o melhor junto com o Zidane, mas tipo assim... E aí, né? Tipo assim, quem vai dar a última bola? Vai o Zidane ou vai o Ronaldo? Ou vai o Roberto Carlos? Ou vai o Beckham? Quem vai? Tipo, fica naquelas, né? Ninguém sabe pra quem vai dar a bola no final pra decidir, né? Tipo, falta a última falta, quem cobra? Fica confusão. Então você precisa achar um equilíbrio, você precisa de um grande elenco, não tem como, sem um grande time não tem como ganhar, por mais que você tenha uma grande estrela, mas você não pode também ser só a estrela, né? É um equilíbrio muito, muito difícil de se conseguir, né? Que eu acho até incrível que o Barcelona tenha conseguido ir tão bem com 3 caras do nível que eles têm no ataque, por exemplo. Eu achei... Mas aí os dois, tanto o Suárez quanto o Neymar, eles chegaram ao Barcelona entendendo que eles pudessem absoluto. Sim, mas é aquela questão também. Eles entenderam que ele é absoluto, só que aquele negócio, eles deixam quando o Messi tá lá a fazer, mas quando precisa também, o Messi não tem problema de deixar, por exemplo, pro Suárez definir. E ele define. Ou, por exemplo, o Messi pega, corta e joga a bola no Neymar. E o Neymar vai lá e define, sabe? Eu acho que é muito difícil você achar esse equilíbrio que rolou no Barcelona de você ter 3... Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, tipo assim, esse equilíbrio ele acontece porque, primeiro, o Messi é um puta jogador, então ele vai dar a bola quando ele precisa dar a bola, mas ao mesmo tempo, o Neymar e o Suárez, eles entenderam que eles não poderiam ser o que eles eram no Liverpool e, por exemplo, o Neymar foi no Santos e não era na seleção brasileira. Porque tu vai ver o Neymar jogando na seleção brasileira, cara, vira e mexe, o Neymar pega a bola, ele quer passar por 3 e às vezes ele passa. Sim. Mas no Brasil, no Barcelona, cara, é raro tu ver ele fazer isso. E no Brasil ele faz isso quase todo momento. Sim, mas ainda assim, é incrível ver que, por mais que eles tenham, vamos supor, negado um pouco desse espírito deles de ser o centro das atenções, eles não baixaram nem um pouco o nível deles, inclusive melhoraram. Sim. Isso, tipo, isso é sério. Sim. O Soares tá tocando a bola bem pra caralho, velho. O que aconteceu com o Soares, velho? Tipo assim, tipo, porra, ele evoluiu muito, sabe? O Neymar também evoluiu pra caralho. Ele é um jogador extremamente melhor, inclusive, que o Santos. Não tem nem comparação, na minha opinião. Sabe? Eu acho que no Santos ele tinha várias limitações e que ele não tem praticamente mais. Né? Ele cai muito menos. Eu acho que o Santos, o problema não era nem ele, tá ligado? O problema é que era só ele. Então, também tem essa. Né? Porque agora a gente viu que o Ganso, né? Ó, só Harden. É isso que o Ganso faz, né? Harden. Né? Butterfree não vira nunca. Mas é isso. Basicamente, né? Do que a gente ia falar de Copas. Várias Copas. Colaram. Várias Copas. Colaram aí no mundo. Alegria, pô, alegria, felicidade. Vai ter Champions League. Ah, detalhe. Sporting campeão em Portugal. Caralho, hein? Campeonato português aí que a gente se importa tanto. Falamos tanto. Não, dele. Não foi campeonato português, não. Foi Copa de Portugal. Então. Isso é legal porque normalmente a gente vê só o domínio de Porto e Benfica, né? Porra, primeiro que eu acho a camisa do Sporting é a mais bonita de Portugal, tá ligado? E segundo que é legal ver o Sporting voltando. É a torcida mais apaixonada pra mim de Portugal. Mas o estádio mais maneiro ainda é do Porto. Ah, sim, pô. Tu tem o nome chamado Estádio do Dragão, cara. Tipo, é quase Time Fairy Tale, tá ligado? O Estádio do Dragão é um nome muito bom, cara. Muito bom. Sim, muito foda. Bem, mas é isso. A gente vai falar um pouco de Libertadores da América. Quem sabe um pouco de futebol brasileiro aí. Mais? Oi? Mais futebol brasileiro? Tem brasileirão aí pra comentar algumas coisas. A gente falou tudo na primeira notícia. É quase nada de brasileirão, na real. É mais sobre técnico. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de futebol latino. It said the Great Barrier Reef, it ain't so great anymore. It's been raped beyond belief, the dredges treat it like a whore. I drank till I was sinking, sank till I was thinking that I'm thankful for this view. Drank till I was sinking. Esse álbum é mal animado e eu virei justo na única música lenta da porra do álbum, mano. Caralho, que merda, mano. Fiquei muito decepcionado. Libertadores da América. Se fudeu, Cruzeiro. Tomou no cu. Bem feito, filhas da puta. O legal foi a revelação do nosso amigo Cruyff, que ele ficou mais feliz com a eliminação do Cruzeiro do que a do Corinthians. É que a do Corinthians foi óbvia, né? Tipo, cara, depois do primeiro jogo. O Guarani do Paraguai é muito maior que o Corinthians, fala a verdade. Nossa, o Guarani do Paraguai. O verdadeiro Guarani. Né? Isso aí é zica, velho. Santander ganhando muita grana. Nossa, é que o Corinthians tava com conta atrasada, né? Não, velho, tá devendo a Santander, porra. Mano, mas assim. Caralho, fala que Corinthians entrou no cheque especial. Não. Caralho, isso é outro podcast cretino, né? Né? Cara, esse vai ser o Prorrogação Cretino 2. Né? Cara, olha só. A parada é a seguinte. Cara, a gente vai... pode, o nome do podcast pode ser FIFA entrou no cheque especial. Nossa, não. Nossa. Não. Tão cretino quanto a FIFA. Nossa. Puta, esse cretino bateu. Depois bastante. A gente vê isso. A gente vê isso. Depois no final sempre fica o nome da hora. É isso que importa. Cara, eu vou ser bem honesto. Cara, eu tenho que parar de falar. Eu só falo, tem que ser bem honesto. Já percebeu isso? Tá igual eu com o Tá Ligado. Eu tô falando muito de ser bem honesto, cara. De qualquer jeito, esse time do Cruzeiro não dava jeito nenhum, velho. Nossa, mas o River Plate engoliu eles. Nossa, engoliu bonito, cara. Foi bem simples, cara. Esse time do Cruzeiro depende de dois jogadores, tá ligado? Do William, olha só, o William e de Arrascaneta. Arrascaneta não deu caneta. O William jogou mal, ferrou, tá ligado? Não, o Will Arrascaneta tem um grande problema. Ele dribla, na hora de finalizar. Não é assim. Não é só isso, sei lá, cara. Eu acho que ele joga. O que acontece? Os dois jogadores do Cruzeiro jogam aberto, Marquinhos e o William. Sim. O William ainda fecha um pouco mais. Mas, cara, o meio-campo do Cruzeiro ainda existe. Porque você tem o William e o Fabrício, cara, que volante os ruins, velho. Nossa, mas é horrível. Os caras. não acertam um passe de 3 metros, cara. Nossa, o Williams é muito ruim. Os dois jogarem. A Williams é tão ruim que lembra a Williams da Fórmula 1. Né, cara? Nossa, não, muito... Não, mas a Williams já foi boa. Já foi, não é mais. Que nem o time do Cruzeiro. Tipo isso. Entendeu? O time do Cruzeiro, na realidade, qual que foi o grande erro? A gente tava conversando isso um pouco antes. Venderam todos os jogadores bons que eles tinham, deixaram todos pra fora, e aí se fuderam. Porque o time do Cruzeiro, o que era? Era um time de refugo, certo? Que funcionava. Eles venderam os refugos que funcionaram e confiaram que outros fossem funcionar igual funcionavam os outros. Não funcionou. Deu ruim. Tá ligado? É isso que acontece, tá ligado? E aí demitiram o técnico. Idiota. É idiota. Velho, não, acho que é mais sim. Idiota ainda porque você contrata o Vanderlei do que o Burro. É o projeto, é o projeto, é o projeto. Cara, isso é o extremo muito idiota. Aí você, tipo, joga tudo que você fez em 2 anos. Cara, vamos lá, pelo amor de Deus, cara. Você, pô, me deixa puto no Brasil isso, tá ligado? Você me ganha, o cara vai lá e me ganha o campeonato 2 vezes seguidas pro teu time. Ele montou o time em um ano. Menos de um ano de time montado, ele ganhou o campeonato brasileiro. No outro ano, o cara reforça o time e me ganha de novo o Campeonato Brasileiro. Não vai bem na Libertadores, mas ele me ganha. Você desmonta o time que o cara montou. Vem de todo mundo pro inferno, tá ligado? Você vendeu um jogador pro inferno. Você vendeu um jogador pra China, pra Arábia, pro Real Madrid, pro raio que o parta. Aí depois, beleza. O cara não consegue ir bem na Libertadores, mas ele faz um campeonato melhor do que eu esperava pro Cruzeiro. Sim. Porque, porra... Vamos ser sinceros, o time acabou de ser remontado, o cara chegou até as quartas, entendeu? É claro, perdeu escrotamente pro River Plate, mas o cara foi bem, eliminou São Paulo, que pô, né, não foi grande coisa pra Libertadores, mas pô, eliminou São Paulo, passou daquele grupo e tal, beleza. Você me demite o cara por quê? Porque não tá dando liga? Cara, primeiro contratasse melhor, depois você reclamasse do cara. Ah, mas o cara te deu 2 campeonatos brasileiros, velho. Cara, isso é com todos os times brasileiros, né? É um reflexo geral. Quantas trocas de técnico a gente já teve em 3 rodadas do Brasileirão? Sei lá, não fiz a conta. 6. Porra. Aí, cara. 2 técnicos caindo por... Caraca, que conta difícil, hein? 2 técnicos caindo por... Rodada? Rodada. Cara, é isso. Tipo assim, a realidade é que o time não espera. E eu achei engraçado o Vanderlei Luxemburgo, porque ele vai falar o projeto, projeto, projeto. Mas o projeto é que ele não... Ninguém ofereceu o dinheiro que ele queria, né? Porque ele queria sair do Flamengo, queria receber uma bolada absurda. O São Paulo chegou a tentar conversar, ele queria um dinheiro absurdo. Aí o São Paulo viu que o Osório tava afim, né? Falou, foda-se o Luxemburgo. Tá ligado? E aí o Luxemburgo aceitou ganhar muito menos do que ele tava pedindo no Cruzeiro, porque foi o único que sobrou. Eu achei engraçado isso, porque o Luxemburgo é sempre assim. O pé na bunda do Flamengo. Nossa, não, isso foi engraçadíssimo. Porque na real ele tava mendigando geral pra ver se ele ganhava um salário maior, né? E assim, se fudeu, tomou no cu, bem feito. É, até porque não ia dar jeito no Flamengo, que nem o novo técnico não vai dar, porque esse time é ruim do Flamengo. É, agora assim, se falar de trocar o técnico, fazer uma boa, o São Paulo que deu sorte pra caralho. Nossa. Osório, obrigado. Obrigado, senhor. Técnico desse. A questão é se vai funcionar, né? Porque acertou o contrato até final de 2016, né? É, ou seja, em teoria, esperando ficar muito tempo. Mas a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, né? Você não consegue resultado, você vai embora, né? É, infelizmente é assim. E o pior, a culpa provavelmente não vai ser dele se o São Paulo jogar mal. Vai ser do elenco, né? É, mas ele tem um histórico excelente de pegar um time numa situação igual, com o mesmo problema de liga, com o mesmo problema de troca de técnico, e simplesmente ganhar 6 títulos. Pra mim tá valendo. Pra mim o Osório foi uma excelente escolha. E eu acho que tem... Pode falar. Já faz uma proposta interessante de mudar, né? Porque nem quem esperava um técnico colombiano. O técnico que fez bons trabalhos. Chegou ano passado a final da Sul-Americana. Como tu falou, ganhou 6 títulos em questão de 3 anos do time do Atlético Nacional. Pô, é um bom currículo, entendeu? Ele fez parte da comissão do Manchester City, que reergueu o time. Sim, exatamente. Então, estudou ciências do futebol e sei lá o que em Londres, mano. Tipo, o cara é, tipo, pós-graduado, doutorado em futebol, cara. Tipo, e tem a coisa engraçada de que ele fica mandando bilhetinho pros jogadores no meio do campo. Que é um engraçado. Acho mó da hora. Mas, tipo assim, é uma boa escolha, tá ligado? Eu gostei do Osório. Assim, eu acho que é inusitado, eu acho que é a ideia é excelente. Pegar o cara exatamente que tem a capacidade de mudar a visão de futebol, tá ligado? Essa é a visão do cara, sabe? Mudar a forma com o futebol. Tipo, ele pegou um time que era totalmente contrário à visão dele e ele conseguiu fazer funcionar, tá ligado? Então, assim, a aposta foi excelente. A questão é esperar que não seja um novo Gareca, né? Acredito que não vai ser. Acredito, não é porque o time do São Paulo é melhor que aquele time do Palmeiras. Cara, aquele time do Palmeiras era muito ruim. Que não era difícil ser melhor que aquele time do Palmeiras, mano. Tem um pouco. Se tinha um time ruim, era aquele time do Palmeiras. Vide a última rodada do Brasileirão, hein? Né? Que coisa. É, de qualquer jeito. É, eu achei que teve um resultado muito inesperado na Libertadores da América, que foi o resultado do Tigres, cara. Eu não esperava que eles fossem passar. Literalmente, eu não esperava que fosse passar. Cara, o time do Tigres não é ruim. Mas não é bom também. Sim. Cara, tipo... Sim, é. Não tem que comentar. Você, tipo, você pensou... Né, vou... Tá certo. Não. É isso mesmo. É verdade. É, e, cara, no final ficou fácil. Vai ser Internacional e River Plate a final, né? É, passou quem? Passou o Guarani? Passou o Guarani? O quê? Passou o Guarani. Passou o Guarani. É, cara, esse time do Guarani aí, velho. O Guarani é o galo vingador do Paraguai. Velho, esse Santander aí tá pra porra, tá pra. Mas vai pegar o River, mano. Cara, eu não sei, tá ligado? Pô, mas eu acho que vai ser um jogo muito melhor que Tigres e porque pra mim o Internacional vai dar uma surra no Tigres. É isso? Tem tudo pra isso. Não, o time do Internacional, há de se dizer, cara. Por enquanto, pelo menos na Libertadores, não tem o que falar mal desse time, tá ligado? Não, pra mim é o melhor time da Libertadores, mas de longe. É o melhor ele. Tem o melhor jogador, esporte de longe. É o time que tá jogando melhor, cara. Disparado, o time que tá jogando melhor. É... Aqui fazendo baita trabalho, pô, não tem o que falar. Não, é, não tem o que falar desse time do Internacional, realmente não. Eu não sabia, quando começou o ano, eu não sabia quem tava no Internacional. Tá ligado? Agora eu tô falando que é o melhor time brasileiro do ano. Sim, mas montou um baita elenco, tem jogadores que, tipo, estão lá por estar, né? Porque, por exemplo, o Anderson, você lembra do Anderson, aquele da Batalha dos Aflitos, que jogou no Manchester United? Tá lá. Caralho, é verdade, né, mano? O Anderson tava meio gordo, né, mano? O Anderson sempre foi meio gordo, ele só era meio magro porque ele jogava... Cara, o Anderson é o típico caso que se ele não fosse atleta, ele seria uma bola. Tipo o Walter, né? Ah, cara, tipo, não, outro jogador que seria assim, Mario Götze. Olha pro rostinho fofinho. Ele é meio rechonchudinho, é. Percebi que ele é meio rechonchudinho. Mas deixa ele mais bonitinho, eu gosto dele. É, deixa ele fofinho, né? Pô. Deixa ele fofinho. É, mas, cara, e o Inter, cara, tem dois dos jogadores assim. O D'Alessandro nunca jogou mal. É. Porra, Arangue jogando pra caralho. E o Valdívia, porra, a melhor temporada dele até o momento, né, mano? É, na história do Palmeiras. Cara, esse Valdívia, eu vou falar pra você. Eu não duvido nada que ele tenha ido pra Europa depois, cara. Acho possível. Também não, o Sacha vem jogando muito bem. Então Sacha também, só tem um nome escroto. Não? Um achado é esse... Como é que é o meu? Rodrigo Dourado, do primeiro volante. O Dourado, eu falei dele, eu falei que o Dourado ia brilhar, cara. Ninguém confia, eu falei que o Dourado ia brilhar. Quase música da Shakira, hein, viado. Mano, eu falei no Prorrogação, o Dourado vai brilhar. Caralho, porra, escuta o Lucas, mano. Falei que o Dourado ia brilhar. E, cara... O Lisandro Lopes joga bem. Lisandro Lopes jogando muito, cara. Que contratação do Inter, mas excelente. O cara... Não dá pra duvidar quando ele veste a camisa do Inter, se chama Dilmar. Como esse filho da puta joga bola, velho? Não, é assim, eu sempre, eu continuo pensando, mantenho a minha opinião. Se não fossem as contusões, o Neymar estaria brilhando em grandes da Europa, tá ligado? Se não fossem as contusões. Fácil, cara, tipo, é uma pena, porque quando ele teve aquela temporada. Ele, cara, é só você pensar que há um pouco tempo atrás o Villarreal tinha no ataque Neymar e Giuseppe Rossi. É. Dois jogadores que são com a bola no pé fantásticos, só que como os filha da puta. Não, e a primeira temporada, a parte da temporada dele no Villarreal, quando ele estreou, foi fenomenal. E aí ele contundiu e sumiu. Não, foi igualzinho o Rossi, cara. Isso que é engraçado, porque os dois jogaram muito no Villarreal. Aquele time do Villarreal foi pra Champions, jogou muito bem na Champions e tudo mais. O Neymar tinha tudo acertado com a Roma, por exemplo. Ia pra Roma, ia ser titular na Roma, ia jogar lá do Totti, ia meter gol pra caralho e pô, e o moleque vai lá e se machuca de novo, cara. É a pena. Existem jogadores, tipo ele, assim, o Kaká, por exemplo, teve o mesmo problema, Neymar, esses caras, assim, o cara é excelente, o cara tem uma puta habilidade, sei lá o quê, mas o cara contunde muito, tá ligado? Não, é engraçado como isso não acontece muito com o Robin, entendeu? Porque o Robin tem um nível muito absurdo, mas é um cara que se contunde muito. Sim. Mas, cara, eu tenho a menor noção que se o Neymar tivesse, não tivesse contundido tanto, era a camisa 9 da seleção, era dele. Não, com certeza. E, assim, ele tem uma habilidade fenomenal. Tanto que ele ganhou o prêmio Puskas lá, driblando 70 jogadores do Corinthians. Ah, é, foi, cara, que ele corre muito absurdo. Ele dribla quase todo o time do Corinthians, cara. Ele vai pra um lado e pro outro, você lembra disso? Cara, é muito louco esse gol, cara. Não, e, assim, é um cara que tem uma habilidade fenomenal, assim. Eu realmente acho muito... Porque eu vejo, inclusive, na mídia, eu vejo muita crítica ao futebol do Neymar, do Neymar. Pegam muito pesado com ele, sabe? Falando que não é nada demais e tal. Tipo assim, isso aqui é muito diferente você falar de um cara que não joga e um cara que não joga porque ele tem um problema físico, sabe? Tipo assim, ele não consegue exatamente porque, cara, assim, pela quantidade de contusões que ele já teve, cara, no final do jogo, cara, ele deve sentir muita dor. Muita sim, dor. Sim, sim, deve ser destruído no jogo. Nossa, cara. Eu tava vendo... Eu não lembro quem é que tava falando. Era o Milton Cruz falando sobre o Lugano vir pro São Paulo. E ele falou, São Paulo, a gente não quer trazer o Lugano, porque o Lugano tá velho. E eu lembro de eu estar conversando com o Lugano e ele falava que depois de tantos anos jogando futebol de contusão, depois de um jogo, o joelho dele tá inchado de tanto de acúmulo, sabe? Inchado, literalmente inchado, uma bola, sabe? Ele falou, é por isso que a gente não tá... E o Neymar é o mesmo caso, sabe? Provavelmente o cara não deve nem aguentar mais, sabe? De tanta dor. Porque você acumula, velho, acumula. O corpo humano não é, tipo, você melhora, você apaga, sabe? Continua, por exemplo, eu desloquei meu ombro uma vez. Duas, três, quatro, cinco, seis. Meu ombro é fudido já. Não, eu tô no zelo, eu tô sendo atualizado tantas vezes que hoje em dia eu tenho dor crônica, tá ligado? Sim. Eu jogo futebol, eu tenho que jogar com amortecedor na chuteira e tô em tornozeleira. Sim, eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com tendinite, porque eu desenho muito, sabe? Porque eu já tenho problema na mão esquerda, por causa da guitarra, tem um nódulo que surgiu no meu pulso, cara, e ele não sai. E tipo assim, eu posso remover ele, mas ele volta depois. Sim. Tipo, acumula, é assim que funciona. Sabe, o corpo humano, ele, infelizmente, ele tem essa memória triste, sabe, de condição, ele não volta perfeito. Inclusive, pra quem sabe, você fica bombado exatamente porque o seu músculo, ele se rasga e ele constrói em cima dele próprio, sabe, exatamente. É uma muscular, sim, sim, ele explode. Então assim, infelizmente esse tipo de coisa acontece, o Neymar é um desses casos. O Valdívia, então, pelo amor de Deus, ele espirra, se contunde. Exatamente. Mas o Valdívia é o... Eu acho que o Valdívia é diferente. Acho que o Valdívia tem uma outra coisa. Vai jogar Copa América agora, vai meter uns golaços e vai sair fora. Eu acho muito que o Valdívia, tipo assim, ele olha pro Palmeiras e fala: quem manda aqui sou eu. E eu vou ficar aqui no chinelo mesmo, porque é isso que eu gosto de fazer. Mano, eu achei sacanagem, porque eles ganharam o clássico agora contra o Corinthians, né? 2-0 Palmeiras. E foi uma coisa muito escrota, porque assim, o Valdívia jogou bem pra caramba, foi lá, definiu o jogo, sei lá o quê. E aí, de repente, você vê, tipo assim, ele falou só no, justo no jogo antes dele ir pra Copa América. Uhum. Vai voltar, vai renovar, vai ser uma coisa linda, todo mundo esperando, ele vai ficar mais 6 meses sem jogar. Sabe? Exatamente. Cara, tipo, cara, o Valdívia é muito maloqueiro, cara, sério. Tipo, não dá. Não dá, não dá. Fora isso, o time do Corinthians, assim, o Guerreiro já era, fudeu, perdeu até o Palmeiras. Vai de Wagner Lodge, pô. Vai de Wagner Lodge. É. O amor da vida do Bruno Marques. Nossa. Vale constar que o Rogério Ceni tentou repetir a defesa que fez contra o Liverpool, né? Eu acho que o Rogério Ceni, ô Carlos, ele tem uma coisa. Se você chutar rasteiro no meio do gol, existe uma grande possibilidade de tomar. Se mete uma bomba no ângulo e pega. É isso. É assim que a mente do Rogério Ceni funciona, tá ligado? É que coisa de pelada, tá ligado? Aquelas coisas de pelada que... tu mira, tu fala, agora vai meter um golaço, e tu bota no V, vai lá e cata, faz a melhor defesa da vida dele pra tirar foto e botar no DVD. Tu vem dar um bico no meio do gol, moleque, a bola pra baixo da perna dele. Não, o Rogério Ceni é isso. Rogério Ceni é isso. Se você chutar fraco no meio do gol, ele toma o gol. Se você meter uma bomba no gol, ele pega. Esse é o Rogério Ceni, né? Inclusive, o Gerrard já até hoje deve ter a visão do Rogério Ceni, né? Enquanto ele dorme. Né? Acho que ele bateu a falta mais perfeita da vida dele e o Rogério Ceni foi lá e pegou. Porra, que absurdo. Rogério Ceni, um dia você foi bom, Rogério Ceni, você é só um idoso. Vamos pro Rolinho? vamos pra Astro Rolê? Você quer estar afim da Astro Rolê? A gente vai pra Astro Rolê, pega lá, pessoal. Começa mais uma Arte do Olhinho. Os lances, as jogadas, os olhinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então bora para mais uma Arte do Rolinho, esse momento mágico, esse momento maravilhoso, onde você, fã, ouvinte, escutador, leitor, seja lá o que você faz com prorrogação, quem sabe de feitiço sexual, nunca se sabe, onde você se comunica com a gente. Se for feitiço sexual, por favor, não. Só para constar, né? Porque tem muita gente estranha por aí. Mas se você quiser se comunicar com a gente, você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail prorrogacalcast@gmail.com ou através do nosso Twitter, o @prorrogadeluxe, e do nosso Facebook não existente. Mas calma aí, galera, vocês vão poder falar do Facebook do MyGasp, relaxa. Não é, vai ter Facebook do MyGasp. Eu tô prorrogação, é que é foda, a gente não tem equipe nem pra gravar. Exatamente, entendeu? Então não vai. Vai ter só Twitter do Prorroga, é isso aí, galera. Um dia vai ter. Eu tô escutando o podcast do Braincast até hoje, os caras lá sem Facebook. Porra, que é não, isso? Mas tem Facebook do 69, né? É, mas os outros podcasts dele não tem, isso não importa. É isso que eu tô falando, cara. Vai ter no máximo um grupo de Facebook, isso pode ter, galera. É, isso talvez tenha, quem sabe, não dá pra saber. Futuro é incerto. Essa é a realidade. Mas o que eu recomendo a todos é seguir a gente no Twitter. Eu vivo falando isso, mas eu insisto porque é o seguinte: se demora pra... Que nem agora. Tá rolando bug no negócio do agregador do feed do MyGasp, certo? Sim, senhor. Aí não tá conseguindo postar. Como é que você vai saber que lançou? Não vai. Mas se você acompanhar o Twitter, você vai, certo? Sim, senhor. Então, faça um favor a você mesmo. Não perca esta maravilha de entretenimento futebolístico que é o Prorrogação. Faça um favor a você mesmo e não siga no Twitter. Não tem uma conta no Twitter, segue. Vai por mim, é muito melhor que o Facebook. É muito melhor que o Facebook. Muito melhor que o Facebook, eu concordo plenamente. E você não vai ser alienado pelo Mark Zuckerberg. Ou vai. É, até lembrando que o WhatsApp é dele também. Aí não ajuda muito, né, gente? É, com certeza, tipo, porra, 16 bi, né, velho, que ele gastou no WhatsApp. Ele foi 16 bi? 16 bi. Caralho, e ele não sabe nem como ganhar dinheiro com ele ainda. Não, ele não sabe nem um pouco, tá ligado? Acho que ninguém sabe como ganhar dinheiro. Até aí a gente não sabe como ganhar dinheiro com prorrogação. Exatamente, tá ligado? Mas é muito mais fácil ganhar dinheiro com WhatsApp, tem milhões de pessoas usando, que você ganhar dinheiro com prorrogação. É, nem que você cobre só um centavo, né? Já é alguma coisa. Cara, sei lá, velho, começa a quebrar essas firmas aí de ligação e bota pra pagar o WhatsApp, nego, vai amar, tá ligado? Puta, é verdade. Só que aí, porra, mas pra isso, eu preciso ter Wi-Fi e tudo pra ter lugar, né? É, isso que é foda, porque assim, eu tenho um problema muito sério com o WhatsApp. Porque eu tenho WhatsApp, é primeiro que eu esqueço de ver que ele existe, né? Que eu tenho esse problema com o WhatsApp, porque eu não sou um cara lá do WhatsApp, meu Deus, que coisa, né? Demora muito pra responder, inclusive, as pessoas. Quem tem no WhatsApp conhece. E assim, às vezes eu tô sem Wi-Fi, tá ligado? Tipo, eu tô na rua. Tô sem Wi-Fi, tá ligado? Tipo assim, e eu não tô 3G, sabe? Porra, 3G é caro, gente. Pelo amor de Deus. Eu uso... E porra, vamos falar sério, tu usa pra quê? Tu usa Spotify, né? Tu não usa pro WhatsApp, porra. Porra, é foda, mano. Usar. É verdade. Se eu for usar, eu vou usar pro Spotify. Porra, eu vou lá e vou usar pra quê? Vou usar pra ouvir Spotify, vou usar pra ouvir minha podcastzinha, não vou usar pra responder pessoas. Por que eu vou responder pessoas? Porra, que inferno. Sim. As pessoas vão esperar eu responder mesmo, não tô nem aí. Sim, então vamos pros comentários do Queridíssimo Prorrogação Deluxe. Só comentário gigante. Só comentário gigante, meu Deus, eu vou tentar resumir essa porra desses comentários. Eu leio o primeiro, você leu o segundo do Fernando? Já. Dá tempo de você abrir, porque eu sei que você não tinha aberto. Então. Tá aberto. Ah, caralho, que surpresa! Começar aqui com o comentário do Gabriel Queiroz. desculpa, tive uma rota. Fatos. Pá. Fatos são vitais, mas este ano de 87 é controverso. CBF reconhece o Flamengo como por que não falar campeão, ou champs, e o STJD deu ganho para o Sport. E o STJD, como todo mundo sabe, manda, né? E gostei quando vocês disseram, há sempre uma perspectiva. No fim das contas, é como dois caras que tentam decidir qual buceta é melhor. Enquanto isso, as mulheres que eles chuparam ou transaram estão continuando a vida delas. Eu achei meio estranho essa comparação, né? Alguma experiência aí meio ficada, né? Meio estranha aí, né? Pô, parceiro, tipo... Mas se você quiser mandar suas dúvidas, suas experiências sexuais, vocês podem mandar, pode ser por prorrogação, não tem problema nenhum, não. Porra, a gente fala com o maior prazer. Olha só. Cara, porra, tu vê o Fernando? O Fernando já contou várias tretas aqui pra gente. E aí, resolveu aí, tá até pegando a mina aí, ó. Tá pegando 300 minas agora. Tá pegando 3 minas, todas as minas do Espírito Santo. A gente é quase o Hit, tá ligado? Pra quem não sabe, o Fernando é o Ronaldinho, só que do Espírito Santo. É isso aí, tá ligado? Continuando. Quanto à punição, concordo. É mais prático punir logo o Boca. Porém, vocês já consideraram a possibilidade de que tem gente que só vai aos estádios pra fazer merda? Sim. Eles estão um pouco se fudendo pra torcer para o time. Ou seja, pode punir o time e continuar a fazer caca. E caso o caso do filho que rouba o pai, paga o pato. O pai que tem contas a pagar... se fode o filho, pode continuar fazendo sacanagem. Então, explicando de novamente essa questão, assim. Quando você pune o Boca, por exemplo, você deixa ele sem torcida, o cara não vai. A questão é, você também cria uma questão geral. Vamos supor, o cara que não fez a atrocidade e foi punido vai ficar puto com quem fez. Mesmo se ele for torcedor ou não. Então acontece muito caso da própria torcida punir o cara. Tá, também tem esse efeito. Só pra constar. Mas, como a gente já diz, o ideal seria ser capaz de punir excepcionalmente o cara que faz merda e impedir que ela aconteça. Mas a gente não vive num mundo ideal, a gente não vive num mundo merda. Essa é a realidade da nossa sociedade, entendeu? Então a gente faz o possível, tá? O que vocês acharam da punição do Anderson? Eu achei dura demais, até porque eu defendo o uso de anabolizantes. Eita porra! E competidor, esse tapou fui eu, tá? E também por ser a primeira vez que ele foi pego. Desde que haja um consenso e um reconhecimento de quais as substâncias podem ser utilizadas para garantir uma competição mais transparente e equilibrada. Se o cara ou a mina querem usar, por que não? Elevaria o nível da competição. Claro que tem a questão da saúde que precisa ser levada em conta. Na verdade, não elevaria o nível da competição. O que você está criando é uma disparidade física e não técnica. O que eleva o nível da competição é um equilíbrio físico. O equilíbrio físico vai levar em consideração a técnica. Se você tem duas pessoas que são incapacitadas completamente de usar qualquer tipo de substância extra, vamos supor alimentos naturais e tal coisa, a competição está estritamente irregular. Porque aí a técnica que vai levar, porque o treino que a pessoa fizer vai ser o máximo da capacidade física daquela pessoa. Sabe? Porque aí você vai começar a criar compensações para determinadas falhas. E você vai começar a criar, vamos supor, protótipos. O próximo passo além disso é basicamente colocar robô para lutar no lugar do ser humano. Sim. Porque você, se você quer simplesmente máquinas de capacidade, explosão e sei lá o quê, bota um robô. Não existe motivo nenhum pra você colocar o ser humano. O desafio de um esporte como uma arte marcial, qualquer esporte de alto rendimento, seja no atletismo, seja no futebol, é exatamente a capacidade de desenvolvimento do ser humano como ser humano. Sabe, sem o uso de anabolizantes ou essas substâncias químicas. Uma coisa divertida, por exemplo, vamos levar pro meio do futebol. Que não importa, tipo, qual é o tipo biofísico teu, tu tem que chegar à máxima capacidade sua. Mas, por exemplo, se a gente for olhar o tipo biofísico dos dois melhores jogadores do mundo, os dois são no seu ápice de forma física, mas, porra, falando pura e simplesmente assim, a ápice de forma física do Cristiano Ronaldo é muito maior que a do Messi. Só que o Messi, tipo, ele compensa estupidamente isso com habilidade. E com habilidade que, tipo assim, não é desse planeta. Então aí você tem a compensação, tipo assim, você tem um gênio compensando a parte física deteriorada dele, tá ligado? E isso que torna o esporte um absurdo. Não é você, tipo assim, você... Todo mundo... Em forma física. Não, se ele chegar à sua forma física... Plena, entendeu? Sem você precisar de usar de outros instrumentos para que eles consigam ir. E aí a habilidade, como o Lucas falou, faz a fala mais alto. É o que acontece hoje com o Messi. O Messi não é o jogador fisicamente falando perfeito, não. O cara é baixo, franzino. Tanto que quando na infância o moleque era tão magro, que desde os 13 anos o Barcelona faz trabalho físico com ele para ele aumentar de tamanho e ganhar força. A gente vê o que ele faz, tá ligado? Sim. É o que eu falo. É, e fora isso que você comentou, por exemplo, saúde física. É, anabolizantes fazem mal e destroem o corpo do ser humano. É, sim. A todo tipo de substância anabolizante que está alterando a sua capacidade, o seu limite, você está fazendo com que o seu corpo haja além daquela proporção. Mesmo que seja uma questão pequena, aquilo vai destruir o seu corpo. Vale lembrar também que essa questão é importante porque atletas de altas performances, eles também são exemplos. Eles são ídolos e muitas pessoas vão seguir os seus exemplos nas suas vidas. E muitas pessoas vão acabar vendo que, por exemplo, Anderson Silva usa anabolizante, ele é campeão, também vou usar. Mas essa pessoa não tem o acompanhamento que ele tem. Essa pessoa vai ser destruída fisicamente, vai morrer cedo, vai ser impotente, vai ter vários outros problemas. É, o anabolizante, ele só atrapalha, ele impede que as pessoas mostrem sua verdadeira habilidade, e alterações físicas, biológicas, podem fazer com que pessoas com extrema habilidade sejam incapazes de mostrar o que elas são boas. Sabe? O que torna um jogador como o Federer excepcional é uma coisa além do Nadal, porque o Nadal tem mais capacidade física no tênis que o Federer. O Federer é mais habilidoso, sabe? Mas exatamente por essas disparidades físicas que um pode só mostrar sua habilidade diferentemente do outro. Hoje você tem o Djokovic, que é a mistura dos dois. O Djokovic é tão habilidoso quanto os dois e tem uma parte física melhor que a do Federer, entendeu? Por isso que o Djokovic hoje domina o cenário mundial de tênis. Sim. Na verdade, só discordo completamente, basicamente, você, né? Totalmente contra o anabolizante. É por uma visão física mesmo. Eu pratiquei bastante, pratiquei arte marcial, pratiquei boxe. Eu fui atrás, eu gosto de esporte, gosto de luta. E de tudo que eu pude pesquisar, de tudo que eu pude ir atrás, tudo só comprova de que isso não existe benefício nenhum em se usar esse tipo de substância. No final, ela só destrói o seu corpo. Mas sendo mais tarde, esse a mais que você pegou vai ser cobrado de você. É uma realidade da vida e isso acontece com todo mundo que faz esse tipo de coisa. Infelizmente, na verdade não. Infelizmente. Agora eu li a parte lá do buceto que ele falou. Não, faz sentido. Boa, garoto. Porra, agora você pegou e falou faz sentido. O que eu falei é que é estranho. O cara tá usando esse exemplo. Ah, mas faz sentido. Bom exemplo, cara. Muito bom exemplo. Vamos lá. Aí sobre a punição do Anderson, tá certo. Tem que punir o cara. Caso do Guerreiro, se vocês fossem dirigentes, tentariam manter o jogador mesmo endividado? E pela parte do jogador, os jogadores brasileiros têm pedido demais? Aí ele agradece o Arthur e as dicas de cerveja dele também. Eu falo no seu agradecimento. Posso falar sobre o Guerreiro? Sobre o Guerreiro, eu não pagaria. O financeiro do meu clube é mais importante do que o jogador. E sim, os jogadores brasileiros pedem demais, mas é um consenso geral. É nivelamento do mercado, o cara sabe disso. Todo mundo começa a pedir mais, nivela nesse nível. Então o que acontece? Na verdade, é engraçado como umas coisas vêm acontecendo ao contrário. Como o Lucas falou também, não pagaria o Guerreiro que ele pediu pro Corinthians. Ele pediu menos pro Flamengo, que tá antes que todo mundo fale alguma coisa. Ele pediu muito menos. Mas isso já tava óbvio que ele ia fazer. Sim. Só pra deixar bem claro, ele pediu 7 milhões de dólares para o Corinthians, dá 21 milhões de reais. O Flamengo topou pagar em questão de 3 ou 4 anos, se eu não me engano, são entre 9 a 12 milhões de reais. É uma coisa assim. Se eu não me engano, são uns 11 milhões de reais. Exatamente. Tá, você passou pra confirmar. O que acontece? Nesse quesito, o grande problema é que, porra, velho, tu tem que sentar e fazer a fazer o acerto entre os jogadores e tudo mais ser abaixado o partido do salário. Porque, tipo assim, na verdade o que aconteceu foi que o mercado foi injetado dinheiro no mercado um tempo atrás e simplesmente os clubes brasileiros resolveram pagar muito para os jogadores. Tipo, os jogadores merdas começaram a ganhar muito do que estavam ganhando no tempo atrás. É, não dá, tá ligado? Tipo, você tem que, hoje em dia, pegar todos os clubes e fazer o contrário. Vocês têm que se reunir e falar assim, cara, o teatro do futebol brasileiro vai ser 400 mil reais, uma coisa que aconteceu na Alemanha, por exemplo, e por isso que o alemão tá crescendo, como tá crescendo. Cara, galera, o teatro vai ser 400 mil reais, o jogador top do nosso país vai ganhar 400 mil reais. Se mantém os contratos que já foram acertados, tá ligado? Sei lá, Pato vai continuar ganhando 800 mil do Corinthians, o D'Alessandro vai ganhando quase 1 milhão do Internacional. Tu tem que fazer os contratos que estão em vigor, né? Mas os contratos novos, como é o do Guerreiro, meu irmão, é isso, tá ligado? Tipo, tu vai ganhar 400 mil e porque não dá. Na NBA acontece muito isso, né? Porque é regulado que o cara só pode pagar tanto X pra um cara, né? Sim, sim, tem o cap salarial, tem várias coisas assim, de limites e tudo mais, sabe? O futebol brasileiro andar só assim, entendeu? Mas o que acontece? O Lucas vai lembrar bem a entrevista do presidente do Bahia pra ESPN, demonstra muito bem. Os dirigentes hoje no Brasil não tem maturidade pra fazer isso, pra sentar todo mundo na mesa e discutir esse tipo de coisa. Sim, eles precisam se juntar. É, o Aidar tava dando essa entrevista, eu vi hoje a entrevista do Aidar, então tá tudo na minha cabeça. É, o Aidar tava dando a entrevista e ele falou, perguntaram do Pato, e aí, vai renovar o São Paulo com o Pato? Vai pagar o dinheiro? Aí o São Paulo falou assim, Corinthians não tem dinheiro pra pagar o Pato, e se o Pato, o valor do Pato é 10 milhões. Se for pra continuar com ele por esse valor, a gente não vai renovar com ele. Aí falou, ele falou, eu adoraria ter o Pato, a gente não tem dinheiro, ponto. Sabe, é isso, é a realidade, né? É isso que você faz, você não tem dinheiro, você faz. E assim, muitos clubes estão adotando essa. Antigamente, o Corinthians pagaria o Guerreiro. Sim. Porra, tipo, a questão de 2 anos atrás, com certeza o Corinthians pagaria o Guerreiro. Assim como São Paulo pagaria o Pato. Que é engraçado, porque também é um ditadinho. Não, cara, é engraçado você ver isso. Tipo assim, a ESPN tava fazendo esse não o fluxograma, mas esse trabalho de graficamente de demonstrar. Os clubes brasileiros, se eu não me engano, eles aumentaram a renda deles em 300%. Se você pegar 10 anos até agora. Então, falando de uma questão de uma década, um pouco menos. 300% pra cima, tá ligado? Tipo, 300% é o mínimo que eles aumentaram. E eles continuam falidos. Cara, tipo, como se você empresa, se você tivesse um bust de 300% em cerca de 8 anos, cara, tipo, tua empresa teria aumentado. Porra, tu seria milionário hoje. Sim. É. Porra. Não tem que você falar, tipo, como é que o Botafogo que teve um bust, com certeza, e tá no que você vê hoje, tá ligado? É simples, é uma administração, é nego. Porra, é o que o ex-presidente Botafogo fez, superavitar tudo na porra dentro do clube e levar tudo em cima, tá ligado? O cara levava 2 milhões com porrinha que ele levava, tá ligado? Porra, era bizarro o cara fazia. Sim. É, de qualquer forma, nós temos comentário do Fernando, você vai querer ler? Cara, vamos lá, rapidinho, vou dar uma resumida. Isso. Eu tava dando uma lida nele, por isso que eu não tava sendo honesto, né, galera? Por isso que eu tava falando. Ele começa a falar sobre São Paulo, que ele achou que ia acontecer. Como você falou, a melhor contratação do mercado que tinha era o Osório, porque o Osório tem histórico de melhorar os times nessa posição que o São Paulo tá, e principalmente também trabalhar com a galera de base. Uma coisa que ele brinca aqui e fala, acho que nem com o Milton Cruz, que já tá lá há 20 milhões de anos, fazia, né? Ele fala que tem que tirar o Wesley e a porcaria do... Qual o nome do maluco mesmo que é outro volante de São Paulo? Denilson? Ele tem que tirar logo o Wesley e o Denilson, botar o Rodrigo Caio pra jogar, botar outros moleques da base pra jogar. E ele acha que foi a melhor parte acertada do Osório. Ele também fala que ele tá torcendo logo pro São Paulo fazer essa venda do Ganso pro Cruzeiro em troca do DDA. Isso, né? Não vai acontecer mais. Estão falando agora dele ir para o Santos de novo. Era pro Santos, não era de empréstimo, coisa isso. Assim. Mas parece que já é negado essa proposta do Santos, né? Porque o Lucas Lima deve ir pra fora no meio do ano. Ah, que mereceu, né? Foi jogando muito. Nesse quesito, tipo, ele também fala que o Álvaro Pereira tinha que voltar porque ele é o deus da raça. Mano, ele jogava muito, cara. Ele era um bilhão era bizarro, de vezes melhor que eu. Apagava no meio do jogo. Ah, cara, pelo menos ele tava lá, velho. Sim, sim. Eu, cara, eu acho que foi uma grande furada do São Paulo, mas tipo, liberar o Alves Pereira pra levar o Carlinhos, cara, tipo. Não, mas não, para. Nossa. Bizarro, isso é, tipo, foi bizarro. Ele fala que ele não acreditou no gol do Messi, tá ligado? Tipo, ele brinca que ele cagou pro título depois que o Messi fez aquele gol, tá ligado? Que pra ele foi o gol mais bonito da temporada. Puta, tem vários gols passa essa temporada, é difícil, é porque dá muito fresco na memória esse gol que o Messi fez numa final, né? Mas, pô, é um dos mais bonitos da temporada, com certeza. E ele fala que é que ele tá quase concretizando algumas coisas que ele falou lá no início da temporada, quando ele falou com a gente que o prorroga, a gente vai pro escolher isso, hein, filho da puta. Que ele falou que se o time do Barcelona acertasse, não ia ter pra ninguém. Tipo, é. A gente também achava isso, né? Não tinha que fazer. E que ele achava que o Barcelona ia ser campeão esse ano da Champions, aí, pô, esse moleque acertou, mandou bem mesmo. Mas ele falou que ele ia ter dúvidas, porque se Tevez e Pogba jogarem tudo que pode, vai ficar difícil também. Claro. Claro, né? Porra, até aí. Óbvio nisso. E ele falou que ele aposta em 3x2. Se for 3x2 vai ser um jogão mesmo. Como ele fala, dois gols do Umpa-Lumpa argentino. Oh, não fala não, o Tevez é mal gigante, velho. Não, esse aí é é o Messi, tá? Também é alto pra caralho. Caralho, mano. Né? Os dois e. Nossa. O Lucas manja de altura, então, pô. Nossa, não, eu acho que os caras são muito altos, sério. Então, e um gol do Matia, e depois é um gol do Negro Maravilhoso, pra Beca Senhora, e mais um gol do Gladiador, que é o Tevez. O Tevez, ele tem uma beleza incompreendida, ele é tipo uma pintura cubista. Ele é uma beleza incompreendida, assim como a fala dele também é incompreensível, né, velho? Né, eu perguntei o meu amigo, eu vou te aplicar. Aquela pergunta? Ele é a pelota. Aí ele também, pra finalizar, né, ele fala um pouquinho sobre o mercado da bola, falando que se o Barcelona deixar o Daniel Alves sair, deve sair, que ele vai se fuder muito o Barcelona, que não vai ter outro cara pra repor. Cara, Douglas tá lá, né, relaxa. Caralho, você confia no Douglas, cara. Ele vai dar a Champions pro Barcelona. Exatamente, cara, o gol da vitória do Barcelona vai ser do Douglas, tá? Com certeza. E ele fala também que pra ele o Pogba deve assinar com o Barcelona, mas só deve em 2016. Aí fala que se o Pogba for, fodeu, que a gente já falou, tá? Então não vou. A gente não vai comentar aqui direito. Sim. Vamos pro Jolinhos. Vamos lá, Carlos. Jolinhos. Então, primeiro Jolinho aqui, time do Borussia, olha só. Contra um. Mas, olha só, o jogo do contra a equipe do novo técnico do Borussia, né? Thomas Kopp. Milos Jodic, ou Rodic, tá ligado? Uma parada assim. Dando uma canetita aí no jogador do Mais. Caneta bonita mesmo. Porra. Jogador. Jogada linda, o cara bota em frente, ele dá um tapa só e dá uma caneta, porra. Digno de Sagnarte do Rolim, jogadaço. Né? Muito louco. E o segundo, né? O segundo, uma canetinha suave aí pra galera. Quem acompanhou o Prorroga já entendeu. Lá no Orlando City. Debutando no Orlando City, como já diz o link do vídeo. Joga suave. Nosso querido KK. Ricardinho. Né? KK. Dando uma canetinha linda no jogador aqui, que eu não faço a menor ideia quem é, né? Não importa, foi suavizado. E a última arte da Rolinho, velho. Dica do Lucas. Sou foda. Porra, galera. Quem pra parar pra ver esse lance? 5 minutos de compilation. Mano de nobre. Então eu falo, quem? Quem acompanha o basquete sabe como é a armadura do sexto homem, na verdade, né? Do San Antonio Spurs. É. Cara, o que esse cara faz nesse vídeo é surreal, tá ligado? Tipo, não, é sério, é surreal. Eu podia botar só esse vídeo como aqueles compiladão que a gente botou no início do Prohoc, tá ligado? Que eu falava os compiladão do Ronaldo, botava esse compiladão. É surreal o que o Ginobre fazia, o que esse cara jogou, desde que ele joga desde 2006, 2007, nos Spurs, é monstruoso, então, porra. Tá aí o videozinho do Ginobre, o Lucas passou, o Lucas vai colocar pra galera. Vocês acompanhem depois o que esse cara faz, também de quem é for fã de basquete, porra. É bizarro. Aí o Fernando vai falar que o Ginóbili também não é lá grandes coisas. É, joga pouco, porra. E que o Duncan é uma bosta. Ele vai falar que o Duncan e o LeBron é a mesma coisa. Os dois são uma bosta. Tony Parker nem joga bola, porra. Não, não. Jogador de pelada. O verdadeiro armador do mundo é, sei lá, inventar qualquer nome ali. Porra, é o Leandrinho, né? É o Leandrinho. Então ele nem é armador, acho que é alarmador, nem lembro. É. Até porque o melhor jogador do mundo é o Varejão. É verdade, Varejão, esse sim, Varejão sim é craque. Puta que eu pariu, hein? Aquela cabeleira de Davi Luiz dele. É, então é isso, arte do rolinho, momento mágico, momento maravilhoso. Vamos para nada mais nada menos que o bolão. De novo, tava na música mal divertida, eu paro justo na parte da música lenta. Caralho, mano. Puta merda. É suave. Aqui, calma, que mano, saco. Tá calmo, falando da classificação do bolão, eu não computei. Mas eu tenho certeza absoluta de que eu acertei o jogo do River e acertei o jogo do Inter também. E o Carlos provavelmente também. Eu acertei, não. Qual? River e Cruzeiro? Não, eu apostei Cruzeiro. Você apostou Cruzeiro? Então você perdeu, eu acertei. É, você foi um ponto pra tu, eu acho, que eu, e nenhum pra mim. Olha, e aí, eu não lembro se eu cravei o jogo do Inter, tá ligado? Cara, não sei se alguém cravou o jogo do Inter. Ei, cara... Porque eu apostei ou 3-0 ou 3-1, só tenho certeza. Cara, 99% de chance de que a classificação não mudou, tá? Vai, no post vai estar atualizado, ok? No post vai estar atualizado. Então vamos pro próximo bolão. É claro que a gente vai ter o jogo da Champions League, mas a gente fala do jogo da Champions League depois, tá? Primeiro vai ser o jogo que rola agora nessa quarta-feira, no dia de lançamento desse post, que é um jogão Vasco e Ponte Preta. Mas não tem como, velho. Nossa, não tem como. Vai ser 2-0 Ponte Preta. Pensa duas regolaços do Renato Cajá e foda-se, tá ligado? Não tem como, velho. O mito, olha, Leandro, Renato Cajá, melhor jogador desse país. É o novo Paulo Baia. Como é que é? Ele é o outro cara lá da Lampions. Que metia gol pra caralho. Diego Souza? Não, o outro cara que tava metendo gol pra caralho. Esqueci, mano. Ah, não lembro, velho. Porra, não vou lembrar. Ó, 4-0 Ponte Preta. Nossa. 3 gols do Cajá e 1 do Borges. Caralho, hat-trick Cajá. Hat-trick Cajá, cara. Porra, aí sim, isso. Nossa, mano. Mano, você não tá ligado o que é jogo de verdade, tá ligado? Agora falando na sequência, o jogo do sábado, Champions League. Esse é foda, mas eu vou apostar. Jogo amarrado, jogo difícil. 2-1 Juventus, campeã. Gols de Tevez. E um gol contra... Não, gol contra não. Vai, e um gol do Messi. Então, 1-1, porra. Aí, não, dois gols do Tevez e dois Tevez. Dois gols do Tevez e um gol do Messi. Isso, é que eu falei Tevez duas vezes. Tevez e Tevez. Bem, cara, eu tô apostando na Juventus, eu aposto no Barça, então... Cara. Puta. Eu não sei. 2-1 o Barça, então. Passei igualzinho. 2-1 o Barça. Vai ter um gol do nosso querido aí ET espacial, um palompa de Marte, tá ligado, porra? Alto, né? E o outro... Cara, o outro... Não, vai ser pra coroar. O gol final do Barcelona vai ser foda. Vai ser... Chave de falta. Você tá entendendo? Tipo assim, pro maluco ser ovacionado. Cara, você me obriga a fazer isso, desculpa. Pra fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro. E aí, o gol. O gol da Juventus vai ser do Chiellini de cabeça. Porque ele vai jogando muito. Ele joga pra caralho. Inclusive, no final do ano. Cara, tenho quase certeza que ele foi um dos melhores zagueiros da temporada. Pelo menos sim, foi, com certeza. Só que ele vai tomar lá na meta do Neymar. E vai dar porrada no Neymar. Até aí, se você passar, só passar do lado, você vai tomar porrada dele, mano. Você não tá facilitando as coisas. Ah, vai ser bom ver, porque ele joga na faixa do Messi, tá ligado? Vamos ver isso aí. Cara, Se tem uma defesa forte o bastante pra segurar essa aí, é a defesa da Juventus, concordo, pelo menos. Cara, é o que tem, tá ligado? Tipo assim, você vai falar no mundo, é o que tem, tá ligado? Porra, os caras são a melhor defesa. Fazer o quê? Agora eu vou falar de... Esse jogo vai ser foda, foda, foda pra caralho do Brasileirão, mano. Se prepara, Carlos. Se prepara. Esse jogo é um clássico. Clássico do Prorrogação, já foi apostado no ano passado. Flamengo e Chapecoense. 5x1 Chapecoense. 5 gols de Camilo. Velho, 5 gols de Camilo. Ah, velho, na moral. 3x0 Chapecoense. Não, porque não tem como ser um placar pequeno, né? Tem que ser elástico. Claro que não, velho. Porra, vai ser a zoeira morra, tá ligado? Cara, inclusive. Depois de perder pro Havaí, vai perder pro Chapecoense. A Chapecoense vai continuar na Série A, cara. Segura essa zoeira, velho. Segura a porra da zoeira. Eu quero ver, quero ver. Caraca. Velho, olha só o jogo que tem no campeonato japonês. Tem os Reds com pulso. Ah, não. Não, cara. Não, para. Para, para. Vamos encerrar esse podcast. Que você já... Não, se... não, não, não. Você tem noção de que a gente falou tanto que acabou minha playlist? Caralho, a gente falou muito já desse podcast. A gente falou pra caralho. A gente tem que saber o que fazer? Pegar esse podcast e falar, aprende como é falar num podcast pro pessoal do Gasp. O pessoal tem muito. A pessoa não vai aprender, lá é Project, né? Lá é Project. Não é a Project que a gente põe, é a Project Pro. É o Project. É isso aí, só nós dois, falamos pra caralho, mas é que teve todo o escândalo da FIFA, né? Tá solto, velho, por que parece essa semana teve assunto pra caralho com esse negócio da FIFA? Nossa, teve muito assunto essa porra da FIFA. Aí a gente falou muito de futebol, falamos de Copa. A gente tá com uma mania. Foi um final de semana do caralho, velho, de futebol. Nossa, não é. A gente promete que a gente vai fazer um especial Champions League, tá? Mas a gente não sabe. A gente tá negociando ainda um passe. É, estamos negociando um passe, talvez mais alguns a gente não sabe. É, tamo vendo, tamo acertando. Especial vai ter? Vai, faremos um cast único exclusivamente pra Champions League. Então se demorar um pouquinho, talvez até saia um podcast normal, depois o especial, não sei. Faremos especial só sobre toda a Champions League, faremos todo aquele negócio dos nossos especiais. Você já conhece, tem time do final da rodada, tem todo esse tipo de coisas. Então é isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, a vocês que estão comentando, comentaristas novos, comentaristas antigos, todo mundo participou. Agradecer ao Crave, que se esforçou muito pra tentar gravar ontem, mas não pôde, infelizmente, tinha trabalho pra fazer, e hoje... Eu quero mandar o pessoal da porra da minha luz aqui tomar no olho do cu. É, porque era pra gente gravar ontem, ia ter o Crave também, mas infelizmente não deu, caiu a luz do Carlos, o Crave tinha que fazer trabalho hoje, a internet dele tava zoada, inclusive a internet sempre tá zoada, de alguém. Que seja a minha, que seja do Carlos ou do Craven. De alguém tem que estar zoado, é isso que acontece. É uma assina. E quando nenhuma das três está zoada, a gente pega santo aqui e rola uma interferência de rádio pirata. É, uma interferência de rádio que não sai de lugar nenhum, tá? Porque eu faço teste de interferência antes da gravação, Carlos viu. De qualquer forma, é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau. Até a próxima, galera. Porra, faz uma coisa. Manda uns nomes legais aí, diz que merdas que poderiam acontecer no FIFA novo aí, né? Pode mandar pra gente. Até a próxima. better. Arigato. Exatamente isso que eu pensei. Ele iria financiar tudo, então. Cara, o problema do prorrogação é que ele me faz... Cara, é sério, eu tô um problema socialmente, cara. Eu tava na festa hoje. Velho, tudo que alguém fala, eu faço uma referência com futebol, cara. Qualquer coisa vira uma referência com futebol, cara. E é uma referência que ninguém pega, tá ligado? Não, cara, o pior é quando alguém... A minha mãe chega, ah, Fábio, desliga o computador. Na hora eu... Eu já lembro de Bundesliga. Aí você fala, Bu! No PC, tá ligado? Pior piada ever do Prorrogação. Assim. Cara, e então... nem fui eu que fiz essa. Viu? Essa foi eu sim. Foi sim, não, você foi o primeiro que fez ela. Mas tudo bem. É legal que ele fala, pior de todos, nem fui eu. Ah não, fui eu mesmo. Sabe o que é isso, Lucas? Esse bloqueio social é punição daquele casting que vocês me fizeram ficar só eu. Ao redor de um bando de jogador de futebol nus. Foi esse erro. Eu tenho essa imagem até hoje, mano. Vamos ver de novo. Essa imagem tá no Twitter do site, mano. No Twitter? Cara, melhor chamada do MD ever. Mano, e o pior é que eu faço a referência. Eu tava falando com a mina, ela tava falando, putz, queria pegar uma praia, pegar um bronze. Eu falei, pô, você vai marcar vários gols, hein? International Superstar Soccer Deluxe.